5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde, tá no ar mais um Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor. Também, promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove! Vai para curtição? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Seu Bento, boa tarde, seu Bento. Boa tarde, Que momento, hein? Olá, Bento. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como tá? Hoje você tava coletando informações. Como Sim. que tá? Tá tudo morno? Tá quente ou tá não, frio? Não, frio. Principalmente no... No Parmeira. São Paulo, algumas coisas agitaram bem. Então tá bom. Antes de seguir, Sombra, pergunta pro RG só tradicionalmente, toda sexta-feira. Sim, RG, sexta-feira, calor tá de rachar, entendeu? Final de semana, sem chuva, qual é a recomendação aí? Olha, hoje tá bom pra brincar de tinturaria, viu, Sombra? Como é brincar de tinturaria? Passar o ferro, velho. Cuidado aí, Diego. Cuidado aí. É sensacional. Demais, meu irmão, essa parada aí. Você começou demais. O salvando mesmo. Boa, sexta-feira é dia, né, Diego? Ô, seu Bento. Ô, seu Bento. Aqui na sua terra é igual em Santa Isabel. Tá saindo, fala reto. Lá em Santa Isabel. Lá em Santa Isabel, o pessoal hoje grita assim: e aí, compadre? Vai ter free day lá na zona? Sim, olha, o RG hoje ele tá impossível, hein? Tá inspirado, hein? Porque hoje... em Santa Isabel é só na zona, velho. Se o programa terminasse agora, o RG seria o melhor em campo. Isso. O motorrádio. O motorrádio do bagulho. Vocês trocaram os microfones. Então volta. Por isso que tá esse corféria. Ai, se troca no ar, RG. Muito bem, seu Bento. Vamos às manchetes. Agora, vamos lá, seu Bento. Agora, agora foi. Começar em alto nível, né? Começar falando do campeão aí. Pô. Ó o Tite aí. Eu tô feliz pra caramba. Pra baralho. Vai, tu pode falar. Eu posso falar agora. Ó, o Corinthians é o seguinte, né, mano? Vai enfrentar o Sport daqui sonha, né, com a vaga na Libertadores. Já foi, viu, Ben? Já foi. Acho que não mas dá, sonha. Não, essa quarta vaga aí vai ficar entre São Paulo e Inter de Porto Alegre. Também acho. Acabou. Ninguém mais bem. Olha, o único titular confirmado é Romero. Sim. Romero é o único titular confirmado. A gente vai ver o time que vai colocar em campo. E já sinalizou para o ano que vem. Falou que pode ser que alguns jogadores saiam. Falou: não seria bom perder, né, os jogadores principais ali do elenco, tal, aquela coisa toda. Principalmente o Real. Exatamente, esse é um deles. Ah, bem, o Tite está preocupado sim, porque esse ano ele acabou perdendo jogadores importantes aí no decorrer da competição. Mas mesmo assim, ele conseguiu o título de campeão brasileiro. Mas nem sempre o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Sim. Tudo bem, conseguiu esse ano aí, o time aí, a trancos e barrancos, conseguiu se reerguer, porque estava num momento um pouco turbulento, mas quando assumiu a liderança do campeonato, não largou mais. Mas é complicado, eu entendo o receio do Tite, mas a diretoria do Corinthians já disse também, Bento, que vai ter que vender jogadores, não tem jeito. Para que feche a conta, que o Corinthians ele vai fechar o ano no azul porque conseguiu antecipar 30 milhões aí do contrato novo com a Globo e vai conseguir pagar o 13º, férias e tudo mais. Mas a diretoria, para que possa ter um caixa, possa ter um dinheiro, vai precisar vender pelo menos 2 jogadores do elenco. Tem aí, por exemplo. Vai, mano? Então, Domênico, é praticamente certo que um da defesa saia. No caso, o Felipe. Se o Gil sair, complica, né? Então, o Gil é o jogador mais forte da zaga ali. Mas a proposta, talvez, que o Corinthians já tenha em mãos é pro zagueiro Felipe. É um jogador que pode deixar o clube. Quanto, mano? Então, não sei também, Domênico. Porque na última janela aí já bateu na trave uma proposta da Itália e o Corinthians não vendeu. É, pode ser que essa proposta volte. E o Felipe é um jogador aí que já tá sendo cobiçado por alguns clubes aí, principalmente na Itália. É, no meio campo também. Sei que também, o Mônaco quer ele também. Mônaco na França lá também? Pode ser. O Mônaco é bom, né? Porque o imposto é baixo. No meio campo, Domênico, apesar de jogadores ali do Corinthians... É verdade. Não, mas é verdade. O Principado ali é um dos menores impostos ali que existe na Europa. É mesmo? E, é sim. Porque, por exemplo, no futebol holandês, se eu não me engano, acho que a tributação é muito alta. Por isso que muitos jogadores não gostam de ir muito pra Holanda, não. Porque ali França, a tributação na França é muito alta. Seu Bento, o seu conselho é, se o senhor fosse jogador, se eu tivesse que optar, você jogaria na Holanda ou na França? Holanda, mesmo se fosse 90% Holanda, de imposto. Holanda ou Alemanha? Holanda. Holanda ou Espanha? Holanda. Seu Holanda Bento ou Holanda? Itália? O senhor é Holanda Futebol Clube, é isso? Ó, podia ser 95% fumaça, né? De... Seu Bento, Holanda ou Colômbia? Colômbia. Holanda ainda. Holanda ou Itália? Jamaica. Holanda. Ah, Jamaica. Aliás, a promoção da rádio, sobre seria justo eu ir. Você quer isso, essa promoção? Essa promoção da Jamaica. Anota lá o Papai Noel lá. Boa ideia, meu. Então, Bento, e com relação aos jogadores ali do meio campo, cogitam também a saída do Jadson e do Renato Augusto. Mas eu acho que nenhum desses jogadores ainda vão deixar o clube nessa janela aí do final do ano. Acho que o Malcom pode deixar, porque inclusive o Andrés falou que o Malcom é o jogador mais cotado do elenco do Corinthians para deixar o clube. Falou que pelo menos tem 2 propostas boas para vender o Malcom. Não sei, vamos aguardar. Olha, eu não queria que saísse ninguém, velho, porque o Corinthians é autossuficiente e não depende de dinheiro externo para poder pagar as contas. O Corinthians fabrica dinheiro, velho. Mano, tem uma informação forte, que, né? Que o Corinthians não vai vender o Guerreiro, né? Já foi, velho. Então não vai vender, né? A informação é coerente. Tá vendo? Vocês ficam falando? Tá certo, no empréstimo tá certo. Não vai vender. Não vai vender, claro. Guerreiro não é dele, mas... É. Chupa. É. Olha, antes de prosseguir com as manchetes do próximo clube, lembrando que tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar, hein? No Alto Posto Trento, da Avenida Flora, 975, em Osasco, no bairro Jaguaribe. Então, olha, galera aí de Osasco, conhece a Avenida Flora? Então, ali no número 975, no Alto Posto Trento Shell, tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar. O Motinha tá por lá, a equipe sem parar também está por lá e vai te ensinar como funciona para você instalar no seu automóvel o Sem Parar, que é uma mão na roda, hein? Eita praticidade! Porra, então passe lá, daqui a pouco muitos ouvintes entrarão com a gente ao vivo no ar. Cole o seu adesivo da Energia 97, concorra a bonés e camisetas do Estádio 97. Avenida Flora, 975, no bairro Jaguaribe, em Osasco, no Alto Posto Trento, seu Bento! Vamos, São Paulo? Pode... Você nasceu em Trento? Eu Trento, né? Tricolor. Tricolor! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Que delícia! E aí, Dodô? E aí, tudo bem com você? Beleza, Dodô? E aí, vai ou não vai, São Paulo? Acho que vai, viu? Então vamos lá, vai. Muitos shows esse fim de semana, Dodô? Com certeza. É. Só show no lugar legal. Fazendo lá na casa do amigo meu, lá em Jundiaí, lá. Não, a gente vai fazer isso. Tá fazendo tudo aqui. É, com certeza. É. Hoje, se eu vou sair daqui, todo o Tabuão. Depois a gente vai, depois da Diadema. Ah, depois... aniversário, tem aniversário do Benja também, dizer, que você vai tocar lá. Osasco, o Benja que adora um pagodinho. Vai ser uma delícia, o Benja vai tocar pandeiro na banda ainda. Qual Benja? Você. Ah, que delícia. Você é uma farsa, Benja. Eu vou te falar, eu não conheci o Dodô quando ele veio aqui. Pô, cara bacana. Cala a boca que vai no meu show. Não você, o Dodô... Mas não é ruim depois você conhece o cara, falar mal do trampo do cara? Não, mas eu nunca falei mal do trampo, não gosto da música. Não gosto da música. Agora, com o cara... Dois estilos. É, da música, não gosto da música. Inclusive, eu queria te pedir dinheiro pra pagar a pensão desse mês. Você tem aí? Hã? Dinheiro pra pagar a pensão? Por quê? Você tá precisando? Tem empréstimo aí? Não, é o cara do pandeiro. Ah, o cara do pandeiro? É o cara do pandeiro. Mas por que esses grupos aí tem sempre alguém devendo pensão? É, porque é muita mulher, né? Esse gente, locutor aqui da rádio. Vai chumbando todo mundo, né, quando viaja. Como tem locutor da rádio Dodô, no conjunto. Oi, fala aí. Dodô, não você. Fala aí, meu querido. Não você, você é o Dodô do funk. Do funk do pagode. Outro Dodô do pagode. Ô, Dodô. É. Qual é que é? É, numa. Qual que é a hierarquia num conjunto de pagode? Por exemplo, o cara do cavaquinho, ele ganha igual o cara do pandeiro? É mais ou menos assim, ó. É. Vamos pegar o dinheiro 100%, né? É. Olha só, o cara do pandeiro ganha 2%. É. É. E o cara do da timba ganha 2%. Sim. O cara do quê? Da timba. Por isso que tem muito pandeirista que também faz a timba, que aí ele vai ganhar 4%, entendeu? Ele faz o 2%. Aí tem a banda, que são os músicos de verdade, que é o baterista, o guitarrista, que não aparece, e todos eles juntos ganham 1%. É. É. E quem canta? E quem canta? Ganha 96%. Esse é o que ganha. É, Dodô. Esse é o que ganha. Ainda fico na frente ainda. Tá certo. Mas sobre foi um dia muito triste. Hoje? Muito triste. Lá no Tricolor. Mais um, né? É, então, mas que mais hoje... Uma saída, né? O Luiz Fabiano hoje se despediu, né? De forma... Foi embora. De forma melancólica, de uma forma... Falou que não merece uma despedida, igual vai ter do Rogério Ceni, só o Rogério Ceni merece. Ficou triste porque não foi nem sequer chamado para conversar, para renovar o contrato dele. Não falou para onde vai, mas possivelmente vai lá com o Luxemburgo, lá para a China. Quem diga que vai jogar lá na China. Né? Né? Falou que vai representar nos dois últimos jogos e a despedida dele também será contra o Figueirense. Amanhã? É. Não joga contra o Goiás? Depende do que acontecer. Dependendo do resultado, ele não falou na entrevista. É. Ele deixou bem claro isso. Dependendo? Como assim, dependendo? Porque acho que se o São Paulo talvez amanhã ganhar e o São Paulo ficar numa situação na tabela confortável. Se o São Paulo ganhar, o Inter perder. É, fica a confortável. Única situação confortável. Garantir. Falou na entrevista hoje que pode ser o último jogo. A única situação confortável seria o São Paulo ganhar, o Inter perder, o Santos perder. Então, se o São Paulo garantir. Se o São Paulo garantir a vaga com o Inter perdendo, o São Paulo ganhando e o Santos perdendo, ele para. Aí fala... aquele gramado do Goiás é grande, né? Aí ele fala, chega. É fofo, é pesado. Não, e outra. É um gramado fofo. Chegou o verão, Sombra, dá uma corrida naquele gramado. Olha que você não vê o gol lá do outro lado. Assim, aquele calor, sobe aquele vapor. Pô, e o Goiás já vai estar rebaixado. Os mosquitos ficando. O Goiás rebaixado. Parece, é lixo, parece Ilha Solteira olhando de lado. Não acaba, você não enxerga o outro lado. Sai um fogo. Mas você sabe, é muito engraçado, né? Muitos gramados são assim. No Morumbi eu sei que é assim. Se você tá nessa lateral aqui. É que ele é baulado, né? E você... Ele é alto no meio. Ele é baulado. Exato, por causa da questão da drenagem. Você não vê a lateral. Aí você não vê. Ele tem um morro no meio. Muito bem. Então é isso, Bento. Lembrando que, olha, bom, tem muita especulação em termos de quem vem, quem vai. Dizem, inclusive, que o Cuca... Olha, ontem o Ademir Quintino disse que o Cuca deveria... Informação do Ademir Quintino, que teve aqui nosso convidado ontem, que o Cuca deveria pintar até no Palmeiras no ano que vem, tá? Meu Deus! Mas o que dizem é que o Cuca deve ser demitido lá do time chinês. E eu li uma... Só vi a manchete. Ele tá em São Paulo, né? Está. Ou São Paulo, tá no Brasil. E a manchete que eu li aqui... Ele tá em Curitiba. Curitiba? Não, os sites estavam falando que ele tava em São Paulo. Ó, chineses não mandam passagem de volta e Cuca fica mais perto da saída. Bom, entendi. A gente fica fora. Se quiser, a gente não volta. Quem fez a manchete aí foi a ESPN que colocou aí, né? Não manda passagem. Mas São Paulo deve estar... esqueceu. Ó, vou te falar uma coisa. Democracia boa é aquela que não tem mais do que duas pessoas decidindo. Porque o futebol, quando você tem muita gente metendo o bedelho, em qualquer lugar, quando você tem muita gente metendo o bedelho, não dá certo. Dá certo. Lógico. Não dá certo. Ó, o negócio da democracia é bonito, pra votar pra presidente, etc e tal. E empresa, não sei o que lá. Não adianta esse negócio de muita gente dando palpite. Bota o cara responsável, máximo ele mais um conselheiro lá, e faz o negócio. E julga o cara. Porque você não fica assistindo. O presidente quer um, o vice-presidente quer outro, o diretor quer outro... O superintendente que é outro. Que é engraçado, para mandar embora só aparece um na democracia. E para contratar aparecem 20. Quer dizer, pô, puta. Coisa mais. É, tudo mundo quer ser. Coisa mais escrota. Então, agora, não sei que tô errado, Bira. Muita gente para decidir. Um tempo atrás também, quando o Aidar queria um, o Ataíde queria outro. E o tempo tá passando. Eu acho que é interessante você ouvir a opinião dos outros. Mas acho que quem tem que decidir não pode ser um colegiado, cara. Não dá, né? Essa era uma vantagem do Juvenal. Ele ouvia e falava assim, tudo bem, entendi o que vocês querem, mas eu já escolhi esse. Mas pode falar, isso acerta. Mas esse negócio do São Paulo, pode falar. A diretoria do São Paulo tá batendo cabeça, gente. Semana que vem é dezembro. Manda um WhatsApp pro Gustavo, fala assim, você tá batendo cabeça. Semana, ah, o Gustavo nem me atende. Semana que vem é dezembro. É, então, o tempo tá passando, velho. Daqui a pouco começa aí, a Libertadores. Aí começa o São Paulista. São Paulo não tem técnico. Aí começa o Paulista, toma duas piabas. Não, é. Deixa eu te falar. Não deu tempo pra montar o time, nós mandamos um treinador embora. Os caras mandaram o treinador embora em outubro. Novembro? É, por outubro. Aí. Por aí. Ah, cara. Brincadeira. É, coisa de louco. Bom. Mas não tem muito do São Paulo que vocês estão falando? Você quer apostar que o Atlético Mineiro semana que vem? É... Quer apostar que o Atlético Mineiro semana que vem anuncia o treinador novo? E deve ser o Muricy, né? Não sei. Ah, eu acho. Não sei, tem um Flamengo forte na parada, não sei. Então falou que o Marcelo Oliveira pode ir pra lá se ele cair no Palmeiras. Bom, será que cada um tá esperando um cair de cada lado pra ver quais são as opções que sobram? Sim, mas aí o São Paulo Será que Tele Santana vai reencarnar em alguém? O São Paulo tá esperando o quem tá cair? O Oswald de Oliveira? E o São Paulo tá, e o São Paulo tá esperando quem? Não sei, tô perguntando, espera cair quem? Ah, você tá louco. Mas o Marcelo Oliveira? Ô Sombra, sei. O problema do São Paulo sabe qual é? Tem muito cacique e pouco índio. Porque, por exemplo, esse negócio de definir treinador, aí tem que ter tem que ter um consenso. Tem que aprovar o Leco, tem que aprovar o Ataíde. É o que eu tava falando. É, acabamos de falar isso. Pois é, eu falei pro Benja hoje na hora do almoço, falei, o Gustavo não é o homem forte. Democracia é bom pra política de país. Pois é, se você delegou pra empresa, não vale. Delegou lá, falou, Gustavo, você é o homem forte do futebol hoje? Cabe a ele escolher o treinador e ele responder pelo trabalho do treinador. Concordo. Se amanhã não der certo, põe lá na reta lá o dele e o do treinador. Agora fica com esse papinho, consenso, isso demonstra fraqueza. Concordo. Você imaginou que vai fazer um colegiado dentro da rádio, olha, quais são as músicas que nós temos que tocar? Pois é. Ferrou, você tá louco. Tem que ter uma pessoa pra definir isso daí, cara. É, o Zé delega, se tiver a coisa errada, ele vai chamar o responsável. Ô Sombra, faz favor, vem aqui na minha sala. Porra, meu, não tá funcionando isso aqui. Relacionamento correto tem que ser assim. Acabou, cara. Agora, pra fazer isso, Sombra, não precisa ter um cargo remunerado que o Gustavo exerce hoje no São Paulo. Para ficar nesse papinho de consenso, basta ter um conselheiro, talvez ali, o braço direito do Leque, fala, tô pensando nesse nome, e aí, você gosta? Por isso que eu disse que eu acho desnecessário ter o tal do vice-presidente de futebol. Se você já tem um diretor de futebol remunerado, é o cara, esse é o cara. Tudo bem, você quer ter o vice lá, a título de só ter a carteirinha... Ah, porque precisa ter a carteirinha, beleza. Pra substituir o presidente quando ele faltar? É, beleza, mas pra ficar tomando decisão junto, então pra que você falou, pra que o diretor? Ah, e ganhando uma baita bala, né? Ganhando, segundo diz, segundo o tal do João. Segundo o que diz. Belo dinheiro. Muito bem, antes das manchetes continuarem no Estádio 97, vamos falar da Itaipava. O melhor jeito de tomar uma cerveja, tomar uma breja, é vendo futebol com os amigos. Pode ser no estádio, no bar, em casa, o lugar, não importa. Já a cerveja tem que ser Itaipava, ainda mais se for um futebol 100%. Tipo os jogos da Copa do Brasil, não é não? Cada passe muda tudo, cada gol faz diferença. O bicho sempre pega no fim do campeonato. Se você vai sofrer pra caramba assistindo a final da Copa do Brasil, pelo menos compense tomando uma cerveja 100% e que vença o melhor. Futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. É. Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento do consórcio Honda, Narigudo. É, amigo, consórcio Honda. E olha, o consórcio Honda está dando 50 motos CG160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. É muito fácil participar. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E, para você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha aí, Biz 125EX a partir de R$164 mensais. PCX a partir de R$203 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. O primeiro sorteio da promoção já saiu, hein? Aqui em São Paulo tivemos dois ganhadores, o Antônio Carlos de Melo, de Mogi das Cruzes, e a Francisca Eugênia, aqui da cidade de São Paulo. Então vá agora mesmo até a concessionária Constar Cotia e procure o Marinho, que é o gerente. Ou você também pode ligar e marcar com ele para ir lá amanhã, sabadão. 2184-7373. 2184-7373. Promoção chegou a sua vez. Consórcio é Honda, Chuck. Muito bem, esse é o Estádio 97, eu tava falando das manchetes de São Paulo, só esqueci de dizer, preste atenção, hein? A partir de segunda-feira a gente vai começar aqui o quiz pra sempre mito, hein? É o quiz que vai te dar direito a ir lá no, na despedida do Rogério Ceni no Morumbi, dia 11 de dezembro, com uma tremenda mordomia, daqui a pouco a gente conta mais, hein? Essa despedida que vai bombar, o pessoal aí, você que é sócio torcedor, aproveite, é a sua chance de adquirir o seu ingresso, hein? É uma coisa prioritariamente feita para o sócio torcedor. Mas vamos lá, as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Grupo Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, seu Bento. Santos! Santos! Santos! Santos! Let's go! É, seu Bento, você deu Cídio. Você, Delcídio, o que você vai fazer, seu Bento? Ô, Engê, nota pras filhas do Delcídio. Pras filhas? O Delcídio fez as coisas boas, viu? Na verdade, você para mas, que eu tenho que visitar um monte de gente nessa cadeia. 10 pras filhas, mas tem que dar 10 pro cara. Ele falar. Rudy, você vai perder emprego, hein? Ele falar que aquela conversa. Que aquela conversa com o filho do Cerveró foi uma questão humanitária. O cara é um gênio. O questão humanitária, o cara é senador da República, o cara tá dando dica de fuga pro Paraguai, dando dica do avião pra usar e ter a coragem de falar que foi lá por uma questão humanitária. Mas ele, é um monstro. Mas ele pode se tornar um monstro verdadeiramente agora, né? Você viu que ele pediu pra suspender lá a porra do depoimento dele? Porque ele soube que o Lula ficou xingando ele de idiota. Rapaz, o cara deve estar, mas ah, é? Saiu, mas falou, é? Falou que eu sou idiota? Não, mas falou? Não, mas, suspende! Mas não vou mais dar depoimento nenhum. Mas, esses caras, no meio de tudo isso, os caras também falam no celular abertamente. O cara é senador da República e dá uma dica de fuga. Um condenado da justiça. Olha, velho, não é fácil. Por celular? É, ele acredita. Não foi por celular. Não. Você não viu como foi a história? Não foi celular. Não. Inclusive, desculpa, a gente tá falando do Santos, mas é que é um fato tão notório que Benja, assim, inclusive eu li através. Foi quando ele foi visitar o filho do Cerveró, né? Eu li através. O filho do Cerveró gravou? Eu li uma matéria do UOL, muito interessante. Achei que tinha sido no celular. Que segundo dizem lá, segundo a matéria do UOL, que eu li. Diz que o Delcídio, e quando sempre vai fazer uma reunião, recolhiam-se todos os celulares. Mas que nesse caso foi feita uma visita. Do Ronaldinho Gaúcho. É, foi feita uma visita no hotel onde estava hospedado o filho do Cerveró. E o filho do Cerveró diz que armou uma arapuca. É, arapuca! Com várias com vários elementos gravando. Foi arapuca. E na mesmo. Hora H não conseguiu acionar os quatro, só conseguiu acionar um. Você imagina. É, então foi um negócio assim, dizem que tinha até uma mochila gravando, aí ficaram desconfiados da mochila, meteram dentro do armário. Tem uma matéria, bota aí, lê, é interessante. Qual a revista falou, né, isso é? Da filme, da final, UOL. UOL. Da filme, é bonito. Mas foi muito legal, o Lulinha nervoso, velho, chamou no cara. Mas o cara... Esse cara é muito negou, esse cara é muito outro, Lula negou. Mas é, EG. Negou. Hein, EG? É. Não é do caramba, velho. O cara tá no grampo, a voz do cara, ele tá gravado. O cara tá no grampo, cara. Ensinando, dando dica de fuga. É. Um criminoso, falando do avião, mas, o país que ele tem que ir, pra onde ele tem que ir, e aí ele fala que foi uma questão humanitária. Mas aí é a orientação do advogado, Benja, porque ele reconhece, ele teve que reconhecer que era a voz dele na gravação. Reconheceu. Ele falou: não, é a minha voz. Era o mesmo. Aí o PF falou: pô, e por que você falou? Como é que é o negócio aí? Tem que orientar o cara, como é que é? Porque aí tem que saber lá, se tinha influência na STF. Então, porque precisava saber como é que ia ser esse esquema. Opa, peraí, como é que ia ser essa parada aí? Não. É que aí era humanitário, fiquei com dó do zoinho, o zoinho tá lá, entendeu? Tá dentro do zoinho. Muito bem, vamos falar do Santos, seu vamos Bento. É, seu Bento. EG, Santos que... Esse país vamos... só me diverte. Nós aqui vamos passar um Réveillon melhor que muito cara que tem 9, 8, 10 mil. Ô, esse Réveillon não vai passar. Espera. Passa esse melhor. É. Esses caras daqui a pouco estão na rua com 8, 9, 10 mil. Mas tem muito cara aí que daqui a pouco já passou de ano. Ó, mas vou te falar, na boa, eu preferia passar esse Réveillon aí no lugar que esses caras estão. Não é assim, não. Mas viver os outros 10, 12, 20, 30 Réveillons da minha vida. Você não ser coerente e você falar que eu só penso em dinheiro. Dá uma olhada. Não, mas eu tô falando de 10 bi, velho. O dinheiro que vai resolver minha vida e da minha família. Você pode ter 10 bi, 100 bi. Amanhã você vai entrar no restaurante. Vai todo mundo olhar e falar: tá vendo aquele lá? Ó. Vai nada. Tá, o Brasil não lembra de nada. Então, pela sua tese, você passaria... Ah, não, mas dinheiro sujo, não. Você passaria 5, 6 anos na cadeia pra ter o resto da sua vida garantida? Não, 5, 6 anos, não. Ah. É, por exemplo, não, 5, 6 anos, não. Não? Ele falou quanto vale esse Réveillon. Sim, mas eu falei, esse Réveillon é especial. Este Réveillon. Eu passaria, talvez, um Réveillon, não na condição desses caras aí. Ah, como que você quer? Peraí, não sendo bandido. Vocês entenderam errado. É, o que ele disse é perder um Réveillon da minha vida, mas tendo 10 bi, 8 bi, 5 bi. Eu não falei um, eu falei esse especial, então, tem nego que foi preso agora. Sim. Tem nego que chegou lá pra de terno e gravado e falou: não, não preciso levar roupa porque eu saio daqui 2 horas, tá lá. É. Guardadinho. Não, mas infelizmente sabemos que tá de terno e gravado. Vivemos, e daqui a pouco esses caras agora enganaram. Não, agora tá de calça de moletom, uma camisa polo. Aquela calça caque. Achou que sairia rapidinho. Tem um que tá em Nova York de tornozeleira. É, tornozeleira, mas mora na Trump. Mas não tá de agasalho, não. Mas foi na igreja outro dia lá, nego tirando foto, nego... Deixa eu tirar foto. Olha, tá vendo? Depois eles falam que eu só penso em dinheiro. Olha, viu como ele só pensa em dinheiro? O cara mora na frente do Central Park. Eu li também que ele tava com problema pra pagar fiança, hein? Hã? Eu li outro dia que ele tava pedindo o ladeamento pra pagar fiança, hein? É, mas é. Sabe? É. É, mas a fiança. A fiança vai ter. A fiança os caras vão fazer a vaquinha, né? Vão, né? Tem. Porque se não faz a vaquinha, ele. Mas e aí, seu Ben? Né? Olha, vamos lá. O Santos que, né? Novidade, vai com o time reserva contra o... lá em Vasco. Time reserva. Está rendendo esse jogo, hein? Tá rendendo. Tá com uma cara de Santos ganha isso aí. Tá com uma... acho que não, esse... tá com uma cara mesmo do Vasco. Eu só quero avisar, gente. O Vasco tem jogos dos adversários importantíssimos no sábado. E dependendo do resultado desses jogos no sábado, o Vasco já entra no domingo contra o Santos. Gente, que legal. Olha, muito preocupado, hein? Você lacraria o Santos agora? O Vasco depende também do Curitiba. Tem dois jogos que ele depende, Curitiba e Figueirense. Se esses dois ganharem os jogos dele, o Vasco caiu. O Curitiba joga com o Palmeiras às 6 da tarde. Não, eu sei. Tudo bem, é reserva e pode ganhar o Curitiba, entendeu? Mas tem os jogos. Mas não entra já. Não, eu tô falando. Mas dependendo, Domênico, ele entra muito pressionado. Muito pressionado, isso é verdade. Entendeu? Muito dependendo do. São Paulo e Figueirense é amanhã à tarde. Tem jogos no sábado que interessam pro Vasco. Mas um dos mais interessantes, na minha opinião, não é nem o Figueirense. Eu acho que o mais importante é o Curitiba. Por quê? Porque o Curitiba pega o Palmeiras. Sem dúvida. E se o Curitiba não ganhar o Palmeiras, depende do Vasco. Sem dúvida. Ele ganhando do Santos e ganhando do Curitiba. Mas depois joga Curitiba e Vasco. Mas é que o Curitiba... Depende de ganhar do Curitiba, Portugal. Curitiba e Figueirense, ambos são importantes. Os dois na mesma pontuação, fora da tabela. Só que precisa passar um deles. Só que se os dois vencerem, Sombra, eles vão a 43. O Vasco só pode chegar a 43. Como é que vai tirar um saldo de 13? Não tira o saldo. Aqui, ó. Se o Figueirense e o Curitiba ganharem seus jogos, o Vasco caiu. Não tem o que fazer, caiu. Mas o Figueirense não vai ganhar de São Paulo. É matemático. O Figueirense não vai ganhar não de São Paulo. Acho que não vai. Sabe por quê? Acho que também, te dou alguns motivos. Primeiro, liga lá. O São Paulo ainda tá vivo na Libertadores aí pra, pelo menos, briga pela quarta vaga do Campeonato Brasileiro pra ter acesso à Libertadores ano que vem. É, o São Paulo só depende dele pra conseguir essa vaga. Pra mim aí hoje, tem gente falando: ah, o Sport briga, não sei o quê. Não acho. A briga hoje diretamente tá ligada São Paulo e Inter de Porto Alegre, ponto. Não escapa desses dois. Por esse motivo, por si só, o São Paulo só depende dele e o último jogo contra o Goiás. Olha, mano. Ou seja, tá com a faca e o queijo na mão. Detalhe. Outro item, Sombra. Despedida do Luiz Fabiano, despedida do Alexandre Pato, último jogo do São Paulo no Morumbi, o estádio vai estar cheio, a torcida vai estar empurrando, o São Paulo não perde pro Figueirense. O estádio vai estar cheio amanhã? Por causa da despedida do Pato? Não, umas 20 mil acho que pode dar até. Não é despedida do Pato, Benjamin. Eu volto a falar aqui, o São Paulo tem interesse ainda nesse jogo, porque o São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e só depende dele para conquistar a vaga pra Libertadores. Quanto ao Atlético Mineiro, o São Paulo também tinha interesse. 19 mil. Mas esse jogo em especial aí, despedida do Luiz Fabiano, acho que é um fator adicional pra que a torcida vá. É só palpite. Eu, se tivesse que apostar, eu aposto no Figueirense. Ah, mas você também é ruim de palpite. É lógico. O Luiz Fabiano, quando foi apresentado, o Morumbi não tava lotado? Agora ele tá indo embora, pô. É hora de se despedir novamente. Esquece. Mas, seu Bento... Gente, São Paulo em crise é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é a discussão do Santos. Seu Bento, o que interessa... É diferente. Seu Bento, o que interessa realmente é o Santos, quarta-feira contra o Palmeiras. É isso aqui, é o que interessa. Com relação ao jogo do Vasco, vai ser aquele seja o que Deus quiser, não sei se vai de misto, não sei se vai de reserva. Eu só sei que me parece que vai ser dado mais uma oportunidade pro Nilson. Ah, o Nilson. Só lembra do Nilson? Lembro. Então, o Nilson. Muito, lembro muito bem. O Nilson. O Nilson, se receber essa nova oportunidade, ele vai ter que fazer contra o Vasco, pra livrar a barra dele, assim, legal, uns três. Nem isso. Agora, aquela brincadeira que surgiu aí no WhatsApp de papinho entre os jogadores... Eu vi. Nossa, aquilo ali é uma brincadeira. Sim, né? Pelo amor de Deus. Sacaneando. Né? Essa besta, na verdade. Sacaneando o cara. Né? E é bom pra caramba que tem o Ricardo Oliveira. Que Deus elimine tua vida. Ele falou, ô, corretor, que Deus ilumine. Não, o Neto é marola, né? Verola. Neto Marola. Fala a verdade, né? Neto Marola que gosta. Agora, de... eu sou um cara que eu gosto muito da psicologia. Eu presto muita atenção nesses lances da psicologia. A reversa também, Rigi? Ambas. Elas são fundamentais. E vou dizer um negócio pra você, cara. Eu sou a torcida do Santos, eu fico numa expectativa muito legal pra quarta-feira, hein? Porque, porra, eu tenho que pensar o seguinte: pro Palmeiras foi oferecido 5 milhões de prêmio. Se os caras chegaram lá na Vila com essa grana toda de prêmio e apresentaram aquele futebol. Olha! E se hoje todos os programas esportivos, noticiários, internet, estão dizendo que o técnico do Palmeiras perdeu o grupo e já estão falando em novo técnico? Porra, velho! Olha! Aqui todos os noticiários dizem isso. É, todos os programas esportivos de televisão que eu vi hoje falaram. Inclusive no programa do nosso amigo aqui, Benjamin Imano. Mas falando o quê? Que o técnico, esse técnico atual do Palmeiras, o Marcelo, perdeu o vestiário. O técnico que perde o vestiário, antes do último jogo. Não sei. Antes do último jogo do campeonato. Você já viu alguém na imprensa falar bem do Palmeiras alguma coisa? Então não dá, então não. Mas não apareceu ninguém. E sacanagem, também ninguém fala bem do São Paulo ultimamente. Mas é uma puta sacanagem. Perdeu 6-1, você quer que fale em algum. Mas ô Domênico. Sim. Quanto a isso, eu não estou preocupado, porque se ninguém fala bem do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, velho, muito menos. Muito menos. A maioria nem lembra do Santos. Você não se preocupa, porque se depende. Todo mundo colocando todas as fichas que o Santos é campeão. Isso é diferente. Isso é diferente. Então está falando bem. É diferente. Isso está sendo dito e reconhecido até por alguns palmeirenses com relação ao futebol dentro de campo. Mas comparado, eu falar que o Palmeiras perdeu. Ah, tudo bem. Comparado um com o outro. Agora, com relação a que o técnico perdeu o vestiário, e já estão falando dentro do Palmeiras em novo técnico. Não tem ninguém desmentindo do Palmeiras isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora eu estou falando isso do ponto de vista do torcedor do Santos. Vovó, só uma pergunta. Fala. Se o Palmeiras não ganhar essa Copa, o Marcelo Oliveira cai, vó? Eu acho que sim. Pô, tá vendo? Olha aí. Eu acho que ele cai mesmo ganhando. Então, pronto. Então, qual é o erro? É diferente de você ficar falando agora que tá tudo rachado. Você tá feliz. Mas aí, eu não tô falando. Mas eu sou santista. Você quer que eu tenha. Eu vou ficar triste aqui porque. É tudo outro time, né? Os programas que os programas que apresentam é tudo dos outros times. Depende, tem programa que tem credibilidade. Tem programa que tem credibilidade. Mas me fala os programas que falaram isso. Por exemplo, da Fox, do Mano e do Benjamin. Ô Benjamin, é verdade essa notícia? Bom. Que o grupo tá rachado, que ninguém. Cuidado, hein? Você pode ser amaldiçoado agora. Eu não sei, não. Eu honestamente não tenho essa informação. Aí já acabou com a RG. Não, eu não tenho. A única coisa que eu sei é que o Marcelo Oliveira lá. O elenco não morre de amores por ele. Você é o elenco, mas foi, o clima não foi. Foi comentado ou não? Sim, foi no seu programa foi, hoje? No programa foi. Ah, obrigado. O Fábio Sormani falou, tô falando. Eu, particularmente, eu não tenho informação. Não é porque eu não tenho que na verdade. Fábio Sormani divulgou? O Sormani falou. Ele é Sormani também, hein? Não, e o Pascoal também fala. O Pascoal já Pascoal falou há dois meses. Pascoal o Pascoal também. Falou há dois meses. O Sormani ele pode não falar, mas ele é santista. Não, mas o Pascoal falou dois meses. Bem antes. Há dois meses o Pascoal já falava que os diretores do Palmeiras não estavam felizes com o Marcelo Oliveira, não. É o Pascoal torce para que time? Agora fica importante. Eu não sei porque os caras. Qualquer time que vive. O Diego não dá opinião, eu duvido time. Que seja palmeirense. Mas tudo qualquer bem. Time que vive crise. Ô, vovó, é legal. Vovó, presta atenção. É legal assim. Crise na final? Deixa assim. Não, é sempre então. Assim. Crise é sempre na final, assim. Sempre assim. É. Sempre. O time perdeu de 1-0, sempre. O juiz roubou o time. Não faz mal. Crise na final. A própria vovó acabou de dizer. A própria vovó acabou de dizer. Não, você falou. Não, não, segura. O que você disse? Então calma. Você tá bravo. Não vai. O que você disse? Me pergunta de novo. Fala aí. Vovó, se não, o... quem perguntou foi o Sombra. Se o Palmeiras perder a final, o que acontece com o Marcelo Oliveira? Eu acho que ele cai, é o pinamento. Mas é achômetro, mas eu também acho. Por toda a pressão que vive. Mas gente, pera só um minuto. Você tá falando disso, mano. Mas você crise não pera só um minuto, final, só, jogou vai. Bem o primeiro então, jogo? Pô, jogou pera só um minuto, só um minuto, só um minuto. Como diz o Mano, gente, só um minuto, só um minuto. Gente, isso é óbvio. Ele precisa ter um objetivo no plantel do Palmeiras. Levar o time pra Libertadores. Levar o time, eu acho que, desculpa. O objetivo não é ficar fora da Libertadores, ele tem que levar o time para Libertadores. Porque o planejamento foi feito não para esse ano, não foi dito isso, foi. Mas para o ano que vem. O ano que vem é o ano, aliás, é o último ano do Paulo Nobre como presidente, e é claro e evidente que o Paulo Nobre quer disputar uma Libertadores para tentar vencer, e talvez se vencer vai para o Mundial. Isso é claro e notório. Se vai vencer, se vai chegar na Libertadores, é outra coisa. Mas ele precisa do objetivo ser cumprido. O cumprimento do objetivo é chegar na Libertadores. Ele não conseguiu. Não sei se foi planejamento dele, de alguém, alguém fez. Era uma meta. E por enquanto, até o ser demitido, o planejamento é da comissão técnica, que abdicaram da competição do Campeonato Brasileiro. Abdicaram. Tem que ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil virou obrigação pra ele. Pra ele tem que ficar no time do Palmeiras. Eu não tenho informação. Também acho não tenho aí, fonte me falando feeling, isso. Né? Isso é feeling de qualquer pessoa. Domênico, um olhar crítico e isento vendo de fora. Esse é seu, é? Sim. Fala a verdade, né? Brincadeira, negócio é o seguinte, cara. Não. Eu gostaria de falar e vocês vão ouvir, depois vocês podem me criticar. Tudo bem, claro. Com relação ao que você falou, Porto, o Palmeiras jogou bem. Não jogou. O primeiro jogo não jogou bem. Se propôs, sim, não, o Palmeiras deu um chute no gol, mas o Palmeiras ele usou isso como estratégia. Então. Jogou mal, correu um sério risco, talvez, aí, de tomar um placar um pouco mais elástico do que esse 1-0. Ele teve um lampejo, mano, de jogar, não jogar não, bem, mas o Domênico, de segurar muito mais. O Palmeiras, o que ele quis foi irritar o Santos. O Palmeiras, ele tentou irritar o Santos. Ele tentou retardar a partida e o Palmeiras usou isso como estratégia. Não estava indo bem até certo. Não momento. Critico, porque o Palmeiras acabou conquistando o resultado que foi favorável. Mesmo uma derrota, você vai falar, a derrota foi favorável? Foi. Foi. Porque enfrentar o Santos na Vila Belmiro, quando você perde com placar mínimo, ainda mais tendo um jogo de volta podendo decidir em casa, você não pode descartar como um placar teoricamente razoável. Então o Palmeiras, ele, na minha opinião, não jogou bem. Correu risco. O Fernando Prass pegou umas duas, três bolas ali que poderia ter sido o gol do Santos. Pegou. Podia ter ganho até. Mas no final, mas da partida, no saldo, o Palmeiras saiu comemorando o resultado da Vila Belmiro, como o Santos também saiu no Campeonato Paulista quando fez o primeiro jogo jogando na Casa do Povo. É verdade que a avó estava então, lá, acabou o jogo, sim. A torcida santista estava gritando mais que a dos palmeiristas. Tanto é que no jogo da ida, na Vila Belmiro, quando terminou o jogo, a sensação de derrota, teoricamente, entenda o que eu estou falando, foi da torcida do Santos, porque o jogador do Santos perdeu um gol ali, sem goleiro praticamente, perdeu, poderia ter decretado ali, talvez o resultado ali e o campeonato no primeiro jogo. Então no final do jogo a torcida do Palmeiras comemorou mais esse resultado que a torcida do Santos. No jogo de volta, Domênico Gatto, eu acho que mesmo aí, pode ter crise no vestiário, pode ter um raio que o par. Dois fatores vão privilegiar o Palmeiras. Primeiro, decidir o jogo em casa. Segundo, essa premiação que estão divulgando em off aí, que os jogadores vão dar a vida para poder ganhar. O fato de ter, talvez, aí o elenco rachado com o treinador, isso passa a ficar em segundo plano. O jogador não é burro, ele quer ter um título no currículo. Eu acho que o Palmeiras, mesmo tecnicamente inferior ao Santos, ele é favorito para essa partida. Acho que o Palmeiras ele vence o Santos, não sei se por 1-0, 2-1, vence por uma diferença mínima e, na minha opinião, esse jogo vai para os pênaltis. E pênaltis por pênaltis, eu acho que o Palmeiras é favorito, porque tem mais goleiro do que o Santos. Fernando Prass leva uma vantagem contra o Vanderlei. Boa, mano. É isso aí. Deixa eu falar a escalação do final de semana. Agora, o Mano foi super agradável com o Palmeiras e a corintiana. Não, eu sou isento. Eu falo em cima do que eu vejo. Mas ele falou certo. Dentro do que o Palmeiras se propôs, ele cumpriu. Ele falou certo, ele falou a opinião dele. Cada um decide. Mas foi correta, Sombra. Não existe. Aconteceu. Qualquer um que vê certo pra você. Pode ser errado pro outro. Eu tô falando, mas já acredito que eu ouvi muita gente na imprensa dizendo assim: nossa, o Palmeiras trouxe um ótimo resultado. Gente. E o Mano falou que a torcida do Palmeiras comemorou, que estava lá, comemorou mesmo. Eu não comemorei, eu não comemoro derrota. Para mim isso foi um resultado ruim. Ruim, não foi desastroso, ruim. Resultado bom seria um empate. Resultado ótimo é vitória do Palmeiras. Tem razão. Então esse papinho ali, eu vi um monte de cara falando, nossa, trouxe um ótimo, que ótimo, perdeu. Quem chega com ótimo resultado é o Santos. perdeu. O Palmeiras perdeu, ele precisa ganhar o jogo pra ir pra pênalti. Ele precisa vencer por dois. É incrível isso. Quando o Palmeiras perdeu pro Fluminense, a torcida também comemorou por causa do gol fora. Sabe, é muito louco. Mas ali um gol fora, mas é diferente. Ah, mas então. Ali é diferente. Não, mas então 1-0 simples, o Palmeiras que se classificava. Mas 1-0 simples vai pra pênalti. Então, mas naquele momento contra o Fluminense, 1-0 classificava, sem pênalti. Não tem a pênalti. Mas se der o resultado que deu contra o Fluminense, o Palmeiras é campeão. É diferente. O quê? Né? Não, é diferente. Presta atenção. O Palmeiras com 2-1 lá no Rio foi um bom resultado. A derrota, ela foi. Aí você fala, você tá louco? Não. Não, porque tinha gol fora. O Palmeiras fez gol fora. O Palmeiras com o resultado de 1-0. 1-0 aqui, classificava sem pênalti. Exatamente. É diferente do Santos. O Santos, Palmeiras, se ganhar de 1-0, vai pra pênalti. Ele precisa ganhar de dois gols de diferença. Pra não levar pro pênalti. Exatamente. Pra não levar pro pênalti. Então, não é resultado. Eu não sei o que vira o resultado. Então, ótimo resultado. Então, numa final dessa, com dois times equilibrados, né? Que, tudo bem, estamos jogando o futebol do Santos e do Palmeiras. Só que o Palmeiras agora vai jogar em casa e precisa fazer o resultado. Então é muito equilibrado. Então, desculpa, mas quem chega com a possibilidade de dois resultados, sim. E não podemos ser. É o Santos, porra, não é o Palmeiras. E eu me lembro muito bem que esse mesmo argumento seu foi o meu usado quando o Palmeiras ganhou aqui, que todo santista comemorou, que você falou assim: não, o Palmeiras tem o Santos tem que levar um único. Lembra que você falou? Sim. Então nós somos iguais aqui. Não pode ser, sabe, falar outra coisa. Faz uma coisa. E é recente. É recente. Foi em maio. São dois e agora entendeu? É novembro. Se um time tem dois resultados na final e o outro time só tem um. Só pode um. Porra. Assim, é ótimo o resultado. Que vantagem é essa? Que comemoração é essa? Ótimo resultado. Ô, Domênico, deixa eu falar a escalação do Palmeiras. O Palmeiras é grande. Vai lá, Zé Roberto. Vamos lá. Contra quem? Eu não vou jogar, graças a Deus. Contra o Curitiba aqui? É. Você não pode jogar. Domingo, essa hora, já é hora de eu tomar minha sopa e dormir, 6 horas da tarde. Não é hora de futebol, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fernando Praz. Ele vai jogar? Vai jogar, pelo menos é como tá treinando, acabei de sair de lá. Eu não colocaria o Praz, não. Juro por Deus. Lucas. Natan. O Lucas tem que jogar, porque não vai jogar. Lucas, o Lucas tem, né? Bate no peito e fala, o Natan é grande. O Natan é grande. Mas não bateu no peito. Não, tudo bem, mas se não bater também eu morro. Vai. Leandro Almeida, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vai jogar do lado do Egídio, boa sorte, os dois. Quem, Egídio, joga? É, ele e Leandro Almeida. Vai. Ainda bem que eu vou estar em casa. Que coisa incrível, não, né? Não, falei, ó, Giroto. Pera, ô Zé. Tá confundindo tudo. Você vê que coisa, né? A dupla de alas do Palmeiras, titular... Vai jogar esse jogo que não vai ser a dupla mais titular, já não é mais titular. É verdade, é deixa o Egídio jogar, deixa ele. Ele tá louco pra jogar. Vai. Giroto! Tá. Meu Deus, será que eu lhe cerco aqui, é Giroto? Amaral! Amaral? Moxi! Jogou bem, viu? Amaral foi bem. Foi bem contra o Santos. A torcida do Palmeiras tava pegando muito no pé dele. Esse menino tá indo bem, hein? Quem, o Amaral? Nos dois jogos que ele precisou, ele fez a função dele. Contra o Fluminense, contra o Santos, ele fez a função dele, hein? Aí o quarteto fantástico é Moxi, Alione, Juninho. Não me pergunte quem é que eu nunca vi treinar lá. Quem? Juninho. É um menino da base que até outro dia tava ajudando o cara a botar o carro no gramado do CT. É hora de dar chance. É. Juninho. E o Alexandro bate no peito e fala, Alexandre é grande. Não dá. Tá com a barba amarela ainda, Alexandre? Eu não sei. Eu tava sem a minha lente hoje. Pra um time com elenco é um reserva bem ruim, né? Ainda bem que é contra o Curitiba. Pô, deixa o Curitiba ganhar o jogo. É, mas olha ele colocava a sombra, aí não tem jeito. Olha ele coloca o Alexandre e coloca o Cristaldo, né? E o Cristaldo tá indo muito mal nos jogos que tem feito pelo Palmeiras também, né? Muito bem, foram as manchetes do Estádio 97, lembrando que tá rolando agora o pedágio Estádio 97 sem parar em Osasco, na Avenida Flora 975, no Alto Posto Trento Shell. Passa por lá, o Mota tá lá, daqui a pouco você vai entrar ao vivo aqui no ar com a gente, tá bom? Vão rolar bonés, camisetas do Estádio 97 e você vai saber como instalar o seu sem parar. Aliás, não só saber como, você também pode instalar o seu sem parar. A equipe sem parar está por lá, tá bom? Avenida Flora, 975, no bairro Jaguaribe, em Osasco, no Alto Posto Trento Shell. E o Motinha daqui a pouco entra ao vivo de lá. Passe lá, conheça o Motinha, confira se ele é ou não é. Estádio 97 também tem oferecimento de Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Tamo junto, né? Sexta-feira. É, malucão, passando aí a espada no esmeril, dando aquela afiada na ferramenta. Ou não é, mas igual... Ah, moleque! Hoje tem balada, hein? E hoje tem, só que tem que estar bem barbeado, velho, senão você não vai pegar ninguém. Se liga só nessa dica, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Você que tá com a pele aí toda áspera, sua pele tá quebradiça, tá irritada, usa a nova linha Bozano, cara. Tenho certeza que vai ficar top. Eu uso e recomendo. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Vai deixar um moicano, vai deixar um topetão, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E eu vou contar um negócio para vocês, cara. Ultimamente anda complicado, viu? Tava hoje de manhã lendo notícia lá, vendo os negócios. Tá pegando fogo Brasília, né? Então você fica tudo ligado. Aí tava imaginando. Podia pegar fogo de verdade. Mas tem gente inocente também. Desculpa, só rapidinho, um segundo. Vira um Marte. Eu falo um negócio que ontem eu reparei. Tá dando tanto tesão ver algumas coisas. Cara, que ontem eu fiquei vendo todos os jornais na TV. Juro por Deus. É engraçado. Acabava um, eu passava pra outro. A câmera tá melhor que o Sexy Hot. É verdade. Tá me dando mais tesão. Pô, pode falar. Se vai dar alguma coisa, não vai, eu não sei. Pô, mas quando que a gente imaginou nesse país ver as pessoas mais poderosas indo em cana? Pode falar, surgiu uma luz. Quase as todas, quase as mais poderosas, né? Não, tem. Quase, é uma boa uma parte delas, né? Porque os caras... tá faltando gente ainda. Sim, os caras extrapolaram. Começou todos os gostos, mas de esquerda a direita. Então, mas começou por cima, isso que é legal. Os caras extrapolaram, você não pode, você não pode ir pra frente da câmera, do microfone, do público, tá, porra, botando o Tribunal de Justiça da maneira como os caras botaram, né, meu? Então tem que ter resposta, porque senão... Pô, baixa a porta, pega o ferro e vamos embora. Ah, aí eu tava lá dentro, lendo todas as notícias de manhã no celular e tava imaginando o que aconteceria se de repente, o meu celular explodisse ali na minha cara. Nossa. Ia ficar que nem desenho animado, aquela cara, seu cabelo tudo arrepiado, né? Peça voando, pedaço de tela de LED por todo canto, fumaça, curto-circuito, fogo. Aí minha mulher, né, maleta de manhã, mal-humorada, tá tudo bem? Tá tudo bem? De manhã? É. Aí eu. Final de tarde, aí agora. Eu me liguei. Eu tava ali, eu tava sonhando acordado, gente. Tava começando acordado. O celular, na verdade, nem é tão velho assim. Aí eu fiquei sabendo que vai ter a Black Friday do Mercado Livre. Está tendo a Black Friday. Aí. Do Mercado Livre. Eu, porra, falei. Aí comecei a ter esse tipo de alucinação. É verdade. Você quer conferir? Então acessa mercadolivre.com e confira os descontos de até 80%. Porque você vai sonhar em se livrar de tudo. Pode não nem estar velho os seus negócios, mas você vai sonhar em se livrar dos negócios só para você poder aproveitar o Black Friday do Mercado Livre. Então confira, mercadolivre.com. Confira os descontos de até 80%. Estádio 97. Estádio 97 vai ao primeiro ouvinte do fim do dia. No oferecimento de Itaipava Futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Bom. Também oferecimento de Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa, Domênico, o anti-imprensa. Só anti-imprensa. Não, só contra os que não falam bem do Porto. Não, mas não é falar bem. Eu acho que o cara... Eu acho que o cara, quando escolhe a profissão de... Falar a verdade, né? Exceto nós que somos torcedores, é diferente. Nós aqui, é que... Depois que criou-se o Estádio 97, a maioria na imprensa começou a ser parcial pra cacete, velho. Porque antes não era tão assim. Eu não concordo, hoje, não, hein? Hoje tá complicado. Então, assim, o cara escolheu a profissão, velho, seja parcial, cara. Não seja... Puta. Evidente, tem que ser parcial. Seja imparcial, não parcial demais, né? Tem muito... Claro, isso aí é absurdo. Não tem problema, que não é, não. Tem que ser mandado embora. Então seja você também. Alô? Opa! Cala a boca aí, ó. Trouxa. Alô? Alô? Não tem ninguém. Tchau. Hoje tá... E aí, foi. Né? Olha, deu zica agora. Apertei o botão errado. Só um minuto. Só um minuto. Deucídio aí, Bá. O programa tá tão bom hoje, né? Tô gostando bastante. Posso perguntar por quê? Por quê? Que o Mota não tá? Com certeza, você leu minha mente, viu? Parabéns. Mas tá na rua. Tá sentindo bem à vontade. Tá na rua. Olha, ele tá correndo sério. Consegui sair e tomar uma aguinha, hein? É uma barbaridade. O Benjamin tá fazendo a dança da chuva. Parabéns, viu, Sombra, pela essa iniciativa. Mas, Bolsonaro, aqui. Oi? Do estádio... Como é que é? Do alto aqui, do nono andar... Do Bigão. A gente tem uma visão muito boa da região onde fica Osasco. E aí? Tá meio nebuloso pra lá. Não sei se isso aí é chuva. Não, hoje não tem previsão de chuva. Não tem. Então é poluição mesmo, mano. Pode entrar um nimbo. É? Pode entrar um nimbo agora em Osasco. Um nimbo? Uma nuvem. O mano tá falando que não tem porque ele deve ter vindo de moto, né? Não. Ah, não? Não. Ó, aqui na rádio. Eu vi na previsão do tempo. Aqui na rádio tem uma pessoa que às vezes acha até que é toque. Aline. Aline fica de 15 em 15 minutos olhando os aplicativos de meteorologia. Mas tem que fazer isso mesmo. Agora, vai chover, Aline. Vai chover? Vai chover? Não. Aline falou que não. O que vai ter em Osasco hoje, hein? Hoje? É. Breck Frido. Ah, quem é que tá lá hoje? Tá Mota. Poderia chover granada lá hoje, né? Não, uma pessoa do Sem Parar tá junto, não pode não. Não, só no Mota, sabe? Igual o Cascão? É. Alguém que chove só nele? É. Deus então gosta mais de quem tem Sem Parar, cara. Alô? Impressão. Oi, oi. Você não pega o purgatório. Quem fala? É Vinícius Guidotti. Como? Vinícius Guidotti. Guidotti. E quantos anos você tem? Tenho 31. Ah, RG. Sim. 3.1 hoje. Hoje, RG. Sexta-feira. O que você acha hoje? Hoje? Hoje. Ah, depende, velho. Ah, depende do quê? Tem uns caras que deixam uns Guidotti aí, bem fracassado pros caras, de herança, viu? Guidotti. E o Guidotti que jogava no Corinthians, não tinha? É, velho, o Guidotti. Guidotti. Guidotti você recebeu do seu sogro, velho? De quem? Do seu sogro. Nenhum, porque eu me separei. Ah, mas quando casou, você não recebe? Quando casou, não recebeu? Quando casou, não. Umas terras, não, um baú cheio de ouro. Um apartamento. Mas é do tempo que se dava baú com os glebas de terra. É gleba que fala, né? Gleba, uma gleba. Não, isso é geba. Isso é a turma lá do Benja, lá que os caras fazem. Ô, Aguinaldinho, você ganhou algumas glebas de terra? Não, ele é ouro. Oh, ouro? É, os caras... Hein, Aguinaldinho, você ganhou glebas de terra? Geba, direto. Glebas? Quem te deu? O quê? Quem te deu esse dote? Uma menina, eu não vou falar nome, eu não vou falar porque eu acho totalmente deselegante contar sobre os meus parceiros. Mas é uma menina que grita bastante, tem dentes grandes. Não, tem nada disso aí não, gente. Tem uma cabeça pelada, meio. É um dente grande aqui, trouxa. Parece uma pradaria. Tem voz bonita? Tem uma voz gostosa, ele posta voz. Tudo que ele faz é muito gostoso. Né, Domênica? Qual o bairro aí, velho? Tá vestida de Smurfette. Aqui hoje, é Ipiranga, Domênico. Oi, Ipiranga é nós. Morei na Bom Pastor. Ah, eu moro na Cipiana, é do lado. Ah, é encostado ali. É isso aí. É nós. Qual que é o time aí? Aí, é Palestra, pô. Verdão, é nós. Palestra! Senhor Carso. Ué, por quê? Perdeu? E daí? Tomou fumo dos Caissara. Não tem problema, mas então chupa. Não, mas estamos na final. Vocês estão? Ô, Galinha, fica aqui. Meu time já foi campeão brasileiro. Sua véia coroa. Não, mas vocês estão na final, não? Vai trocar a fralda. Filme de quarta-feira, vai. Volta pro sol, velho. Essa competição é Copa do Brasil. Vocês estão jogando. Meu time do tá na final, não? Meu time do Avaga pro Santos. Para de se não, não tá porque o Santos passou. Meu time respeitou o idoso. O Santos passou o carro em vocês. Ô, Galinha, vai. Meu time respeitou o idoso. Vai comer pipoca, vai, Galinha. Vai se contentar com o títulozinho que vocês ganharam. Aqui vem o sol, vai. Putaram 4 e ganharam 1, fica aí cantando de galo. Ganhamos. Puta 4 e ganharam 1, é verdade, hein? Ganhamos, viu? 4 e ganhamos. E daí? Nós também ganhamos, velho. É o Paulistinha. Aí? Foi dano? É o que vocês curtem, Paulistinha. Não, ao contrário. O Corinthians ganha qualquer coisa, gente. Ô, mano, eu tô vendo. Ganha. Eu tô vendo. Quando foca, ganha. Parece que o Gabriel Jesuíno. Gabriel Jesus. Andou no gramado hoje, parece que vai jogar. Então ele não é Jesus. O Jesus, ele flutuava no gramado. E não se machucava, né, verdade? Não andava. Ô, oh, meu velho, e aí, cara? Você tá confiante? Como é que tá aí, cara? Pô, Dodô, é um jogo difícil, né? Lógico que é difícil. O jogo, jogar daquela forma. E não pode reclamar que o Santos foi melhor. O Palmeiras foi pra titular pra não tomar gol. Acabou tomando um gol lá, o juiz atrapalhou também bastante o jogo. Mas o próximo jogo é em casa, né, Dodô? Aí não tem jeito, né? Rapaz, sabe que eu... em cima dos caras, pra cima do primeiro tempo pra já fazer o resultado. Você sabe que todo jogo, o comentário, ele vem... Só um minuto. Tá bem alto aqui, tá, baixo, tá, né, mano? Sim. Não fica gritando aqui. Oh, é, o baixinho fica zoando a gente. Eu tava assistindo ontem. Ontem, acho que foi anteontem, sei que eu tava assistindo de novo o replay do jogo. Eu também assisti. Eu tava assistindo. É diferente, momento, né? É engraçado. Teve um momento do jogo, acho que uns 20, antes do Palmeiras tomar o gol, né? Foi depois do negócio do pênalti, aquela coisa. Aí o cara perguntou lá, eu não lembro quem é que tava comentando, ele perguntou como é que tava achando do jogo e tal. O cara falou: olha, o Palmeiras vem bem, hein? O Palmeiras tá aí fazendo o que foi proposto, de segurar o Santos. Caio Ribeiro. Não era o Caio. Não era, ele falou não, isso. Não, mas ele era pode ter falado. Não, ele pode ter falado. Não, mas não era ele. Tava reprisando. Eu sei o que eu falo. Reprise não é a Globo. Aí eu fiquei pensando. Falei, porra, velho. Se tivesse terminado empatado o jogo, então o Palmeiras fez um brilhante trabalho. Quando na verdade não fez. Mas não jogou. Mas ele abdicou de jogar pra só se defender. Tinha que ter tentado mais. Eu não gosto de time que só faz uma coisa. Mas peraí, quarta-feira time... você falou aqui que a gente tava conversando quarta-feira e nós até conversávamos que o Palmeiras teria que ter essa postura defensiva mesmo. Mas o que eu falei? Guardar e que mais eu falei? Mas não pra perder. Sair em contra. Mas não pra perder o jogo, pô. Mas ele o Palmeiras no momento nenhum saiu em contra. Quantos chutes o Palmeiras deu no gol? Portugal, eu acho que foi pênalti pro Palmeiras. Olha aqui, por último minuto. Sim, sim. Todo mundo. Era bem no começo do segundo tempo. Todo mundo achou, pô. Não, o do Barrios. Pra mim foi no começo do segundo tempo. Foi com 10 no segundo tempo. Eu assisti ontem. Foi com 10. Foi com 10? Mas agora, foi muito pouco o que ele está falando. Ele fez a nós proposta. Aqui falamos, eu falei aqui para você o seguinte, Bruno, nós falamos, inclusive você até como falou, não, você tem razão. Tem que jogar na base de defender, não pode sair para com tudo. Tem que voltar vivo. Só que também tem que agredir de vez em quando, e não ficar só atrás, tomando pancada. Uma hora sai gol. O Palmeiras, o Palmeiras chutou acho que um gol. Uma vez. Teve um lance, pô. Ora, não pode. Teve a cabeçada pra fora. Aí você fala, se o Santos tá atacando mais, consequentemente você vai, uma hora ou outra, você rouba bolas. Só que quando o Palmeiras roubava a bola, ele diminuía o ritmo, ele não tinha pra quem jogar na frente. E o chutão, né? E aí quando viu que tava coado de novo, que aí todo mundo já recompôs, é bico pra frente, aí bola rifada. Chutão. Rifada de bola a todo momento. Rifa a bola. E aí rifou, perdeu. Dificilmente fica. Não pode. Eu acho que tem que se defender. Acho que é o primeiro critério é você não tomar pau. Mas você tem que agredir de vez em quando. Não é verdade? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? No final do dia, o Marcelo, ele fica com essa formação de três atacantes. Ele deveria ter tirado o Barrios e jogar com dois atacantes velozes, Dudu e Gabriel Jesus. Mas foi mais um volante e tomar conta do meio de campo. Exatamente. Só que você tá jogando com três atacantes, perde o meio de campo e fica tomando bola nas costas do lateral. Então, foi o que eu disse aqui, inclusive. Tem que pressionar o meio de campo. Eu não sei se você chegou a ouvir antes do jogo. Antes do jogo, eu e o Portuga falamos a mesma coisa. Ele concordou, falei, o Palmeiras tem que jogar com três volantes e dois caras rápidos na frente. Quem são? Exato. Gabriel Jesus e Dudu. Abdica de ter centroavante, não faz mal. Não precisa de centroavante, cara. Porque o Barrios, ele tá meio duro, meu. A bola cai nele lá, bate, espirra, ele não é efetivo. A bola tem que estar dentro da grande área pra ele fazer um gol. Como a bola não chega, o Robinho tava mal pra caramba também. Pô, põe três volantes aí, tira esse cara e fica só no contra-ataque. Se bem que perdeu o Gabriel Jesus. E ele tá parecido, tava bem no jogo. Se bem que perdeu o Gabriel Jesus. Aí perdeu uma referência também. Eu vou te falar uma coisa. E tem um detalhe também, né, Ridley? Quando perdeu esse jogador, o Gabriel, que foi muito cedo, ele já teve que fazer uma substituição muito rápida. Então, assim, ele perdeu uma substituição nesse momento. Também. Né? Também isso prejudica um pouquinho. Mas aí eu acho que o Marcelo foi bem em colocar o Kelvin. Porque geralmente ele põe o Rafael Marques. E pro jogo era de contra-ataque, tinha que ser um cara veloz. Sim, ele colocou, ele acertou. Igual a gente falou quarta-feira. Acertou. Agora, Domênico, vou te falar uma coisa. Pro Palmeiras ter êxito, a postura do time não pode ser muito diferente da que foi na Vila em casa. É claro. Mas ele tem que agredir mais. Sim, agredir mais. Mas se ele sair igual um doido, se ele sair de peito na lancha, ele vai perigo ele tomar um monte aqui dentro. Ele tem que jogar consciente, com a posse de bola, tentando uma bola parada, um escanteio, um lance trabalhado, um chute de fora da área. Ele não pode sair feito um doido, principalmente porque ele vai ter um lateral direito improvisado. Ele não deve pôr aquele JP. Ele deve tentar alguma coisa ali. Mas ele é fraco, ele não aguenta. Mas não tem outro. Mas tem que tentar um zagueiro ou um volante, alguma porra ele tem que fazer ali. Porque se ele for de JP, ele tá ferrado. Não sei se ele vai pôr ele. Não tem opção, não tem opção. Não há opções. É o João Pedro. O João Pedro é fraco. O Palmeiras não tem nem por que atacar o Santos de maneira desenfreada no começo do primeiro tempo. Não, ele tem que dosar. Sabe por quê, Domingos? Se sair pra cima igual saiu contra o Fluminense, no segundo tempo fica com a língua de fora. E o time rápido do outro lado, como é o time do Santos, aí o Palmeiras tá lascado. Bota a postura. Ele tem que ter inteligência para ganhar o jogo, senão fica complicado, né? Muito bem. Eu quero ver pênalti. Ô, Vinícius, um abraço aí, meu velho. Opa. Pô, eu queria mandar um abraço pra galera do grupo do Palmeiras aí, o Rafa, o Siri, o meu irmão Lucas, o Ed Gavali e lógico um tapa na camurça também, né? Olha lá, RG. Ah, hoje é dia de mostrar a cabeça do bacalhau, velho. Ah. É isso aí, vamos pra Mariana. Mariana. Vai levar. Nossa solidariedade à região de Mariana, em Minas Gerais. É verdade. Você viu quanta coisa que tem na porra daquela água do rio lá, velho? Aquela lama lá não para de avançar. Tá louco, velho. A feia coisa. Podia mandar pra Argentina, canaliza o bagulho e vai descendo, mano. Põe um duto. Isso, que isso. Põe um duto e joga em Buenos Aires. É boa. Agora trocou o governo lá, vai melhorar. É, a cara do Benjamin te olhando. Agora ele tem parente lá, porra. Um minuto que ele quer falar. É, esqueci. É. Fala, velho. Esses programas de TV não dá mais, hein? A gente, como palmeirense, tem que protestar mesmo. Ah, para de mimimi, para de mimimi. Deixa eu falar a verdade. Tem que frente pra TV pra falar. O programa do Benjamin Apox é um excelente programa, mas tá começando a aparecer aqueles da Bandeirantes lá, com o pessoal que tá fazendo polêmica, cara. Vamos mas por que polêmica, velho? Se tem uma informação de que existe talvez um racha dentro do elenco, por que não divulgar? Agora não, sim. O Sormani só levanta a polêmica contra o Palmeiras, é impressionante. Não, então, ó, desculpa, mas você vai fazer o seguinte, você vai ligar lá e você vai reclamar lá. Manda e-mail pro Benjamin lá, velho. É, nós não temos nada a ver com... Mimimi, velho, para, velho, para. Como para. Que é, Benja? Quando convém, segura a onda, velho. A imprensa é de Corinthians, velho. Eu não fico aqui martelando a cabeça de todo mundo, velho. A imprensa como é de Corinthians, que é? Olha, eu não sei o que foi mais hilário. Imprensa antes. O Delcídio falando da questão humanitária ou você agora? Imagina, mano. A imprensa O mano ganha todas, velho. O mano ganha todas. Basta vocês olharem aí. Toda hora é o árbitro, inclusive recebi a piadinha no WhatsApp. Mano, é o suicídio, não, Delcídio. Ó, gente, não aguento mais receber a piadinha. No Palmeiras e Santos, a primeira vez que substitui um jogador do Corinthians. Aí põe a foto do árbitro saindo do jogo. Não aguento mais ouvir isso daí. Mas foi a imprensa que postou isso? Quem falou isso? Também, isso aí parte da imprensa. Quem falou isso? Qual a imprensa que foi? Parte da imprensa. Dá o nome. A imprensa que fica falando que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. Dá o nome, dá o nome. Basta vocês deduzirem. Peguem todos os canais. Pelo menos dois, Mimoso, Macalé e Ferdinando. Peguem todos os canais. Aí toda hora a imprensa falando, porque o Corinthians é beneficiado. Quem que a imprensa não gosta? Falaram até o absurdo. Falaram até o absurdo que o Lula que deu estádio pro Corinthians. Na verdade, você sabe que foi para de conversa. É, foi porra nenhuma, cara. Foi eu que facilitei os impostos lá. Tudo tem antes, velho. Segue o jogo, sem falatório. Tchau, Vinícius. Valeu, cara. Abraço. Obrigado. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. Oferecimento do consórcio Honda. Promoção: chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E olha, um recado legal para clarear suas ideias em termos de verão, de férias, de passeio. Você já viu aí? Quem sabe, você já foi no navio do Energia na Veia? Nunca foi? Rapaz, foram tantos anos já de navio do Energia na Veia, cada verão... Uma grande viagem, né, velho? Só navio o show. Que já teve em vários. Se não me engano, é a décima edição. É a décima edição? Temporada. Um mais show. Acho que é a décima. Um mais show que o outro. É bom mesmo. Então, olha, uma dica legal pra você, ó. Você é mulher, tá aí ouvindo Estádio 97, ou você que, de repente, tá pensando em um lugar pra levar sua esposa pro verão aí, em março, vai sair mais uma vez o navio temático do Energia na Veia. E nós já estamos com quase 90% das cabines vendidas. Sabe por quê? Porque é um grande sucesso. É um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites. que é totalmente temático, só falando de flashback, festas, peças teatrais. E aí ainda vai ter o Rudy Landucci fazendo stand-up. É, o Rudy, e agora o stand-up é diferente do stand-up que você fez esse ano, não é? Agora tem a banda Trio de Quatro, o acústico não Trio sei de Quatro, exatamente. Espirituoso. Exatamente, o Casão aí de vez cantando as músicas com o Tobias. Como assim, o Calção canta com o Tobias? É, ou... diz ele que sim, né? Ah, é? A gente só vê o Casão no palco. E o Bruno lá já arrumou suas cabines, toda a galera, já, tá tudo certo? Tá tudo bacana, é. Bruninho é parceiro. É. O Bruno é o cara da promoção que funciona, então liga lá, 3624-9007, 3624-9007, você pode ligar e fazer a sua reserva, cabine do navio do Energia na Véia, você pode parcelar em 12 vezes. É, tem que facilitar, né? Porque se o governo não ajuda, alguém tem que ajudar, velho. Então, ó, 3624-9007. Você pode ligar agora, 3 dias e 3 noites de muita festa, de muitas atrações. O Dodô vai estar no navio animando as festas, junto com o Silvio Ribeiro. Inclusive, o Dodô vai tocar lá nas festas, hein? Vamos lá. Tem festa do Branco, tem festa fantasia, vai ter lá o baile do Havaí, um monte de coisa legal pra você nessa edição do Navio do Energia na Véia, no fim de março. Essa é da rádio mesmo, né? Ok, como assim? Essa festa. Como assim? Mas chegar o quê? Fala de ontem ainda. Ah, essa é a original. Meu Deus! Essa é da rádio. Da festa. Ah, festa é oficial. É. Claro que é, não, claro que é. Já ligou? Não, essa vai ter banner. Já, produção, já ligou lá? Super rádio, bicho. Categoria de base lá? Já, então, ó. Pisou? Liga lá, 3624-9007, ligue agora e faça a sua reserva pro Navio da Véia. Em 12 vezes fica mais tranquilo, né? Ô, velhinho, o Juca não aparece faz tempo, hein? Onde por onde tem andado? Juca não é isso, só na expectativa. Ô, só vendo os agitos. Tão sozinho. Vamos fazer um rateio aí, ó. Vamos fazer um rateio e alugar esse conjunto que tem aqui do lado da rádio. Vá, você viu da banqueira da Bolívia? Do lado ali, ó. Fernando Muquirã não quer alugar o outro. Mas o que você quer fazer lá? A gente botava um. Comprar uma mesa de bilhar, colocar um bilharzinho. Um bilharzinho. Um pimba. Um boa. Sofá legal. Não, boa, boa. É que dá pra alugar, mas tem que demitir uns 10. Nada. Não, bota a ordem na casa. Deixa eu administro. Se o problema é esse, eu administro. Dá pra alugar, mas tem que demitir 10. Ah, eu administro sem. Não vai precisar de. Mas sem, né? Sem, não precisa? Não. A gente bota a ordem moral. Ele já é ministro da Fazenda da rádio. Ele administra. Ah, tem. Vamos alugar então, vamos, Domênico. Bora. Faz o rateio aí. Vamos ver como aqui é o troço. Ah, mas ali deve estar uns 10 conto, hein? Não, é 5. 10 conto? Já conversei ali. Será que o Mano falou que é 5? É. Será? Opa! 10 conto? Tem que pagar um funcionário pra limpar lá, ficar lá. Por aí, hein? É só não ligar a luz. É só um, não são dois, pô. A gente puxa nessa rádio. Faz um gato. Mas tem dono que acha que é um, que é dois. E não são, é. Ô, Domênico, vamos alugar pra dar uma sapatada no meio da tarde? Vou dar uma sapatada na cabeça da tua mãe. Coloca cafofo do Dodô. É, no cimento mesmo. Vou dar na tua mãe. Escreve-se o Recanto do Guerreiro. Vou pra pegar a mãe. Mas tem carpete lá. Tampa com papel a porta. Mas é porque pra não... Vai que vai. Exatamente, pra não ferrar o joelho da tua mãe. Olha, gostoso. Rala, se não tiver aí coisa, rala. Mas aí, Domênico Gato... Niki é indispensável. O médico novo. Médico novo. Pegou a mulher e tá indo pra casa. E você sabe esses jovens como são, né? Certo. Os jovens colocam o telefone quando tá dirigindo ali no meio das pernas, ali, né? Aquela coisa toda. No vibracal. E aí o cara tá voltando com a mulher pra casa. Presta atenção, Benjamin. O cara tá voltando com a mulher pra casa, médico. Aí o telefone do cara começa a chamar, né? Traidorzinho. E o cara só olhando. Certo. Aí o cara só olhando. Aí a mulher ficou meio cabreira com aquele lance do telefone. Então, o cara não atendia. Sim. Aí o que ela fez? O que ela fez? Aí? Obrigou ele a atender no vivo a voz. Aí complicou. O pior que não tinha nem o bar pra dizer, tira do Viva Voz. Aí ferrou, hein? Aí ele atende e manda, né? E aí, amigo? Tudo bem? Pedrão. Aí o outro, tudo bem, amigo? E aí, como é que tá? Tudo bem e tal. Aí o do outro lado da linha mandou, né? Ô, velhinho, ó, é o seguinte, velho. Tem dois tiabinhas pra nós hoje. O cara mandou, né? Tem um tiabinha. Mandou. Tem um tiabinha. Aí... Ele falou assim, ô, amigão, presta atenção, é melhor você operar logo isso, viu? Porque não é normal essa situação, e depois a gente se fala, te ligo depois, tchau! Ah, sensacional! Essa foi a boa saída, Sensacional. O cara mandou dois piobinhas, velho. Ele tratou como se fosse hemorróida. Não vivo a voz. Falou que era oxiúrus. Ô, vó, cadê a bolinha, amor? É, ô, diz que o Rosário Central procurou o Palmeiras querendo o Alione. Alione, né? Mas aí o Palmeiras vetou. É, era por 6 meses. É 6 meses. Aí o Palmeiras falou que não, porque ele era importante pro ano. Exatamente. Depois de 2015. O Alione, né? De todos os argentinos que chegou, foi o que o agradou. Eu acho que é o melhor, né, Júlio? Acho que é o melhor. O Toba lá, ninguém sabe o que acontece. O Mochi também, o mais ou menos. Bem, só que fora do campo. Quer ver o Toba, veio o Mochi, o Alione. O Cristaldo. E o Crisaldo. Cristaldo. É. E o Cristaldo parece que já vai estar quase vendido. Mas o Cristaldo não tava naquelas de meio talismã. Tá, entrando no segundo tempo, parecia que era. É, mas deu uma caidinha. Não caiu, demais, caiu demais. É. Nossa. E aí parece que ele vai ser vendido, viu? É. O Palmeiras vai atrás do outro. Olha, honestamente falando, desses todos, pra mim, o Alione é o que não é pode melhor, sair. É verdade. O Cristaldo, sabe o que ele me lembra? É o boi bandido que jogava no São Paulo que fala castelhano. É a mesma coisa. Ah, acho o boi bandido. Desculpa. Acho o boi, acho que o Aloísio. Pelo menos é melhor, hein? Acho que o Aloísio não é nenhum gênio da bola. É, apenas mas um, é melhor. Apenas melhor. Um jogador bonzinho. Melhor Cristaldo, mas eu acho melhor, hein? O Cristaldo lembra o Herrera, que era do Corinthians. O Cristaldo lembra o Herrera. A bola atrapalha ele. Mas o Herrera era um monstro, hein? É, o Herrera era grosso também. Opa, o problema do Herrera, sabe o que foi? É que ele pegou o Corinthians naquela época que o Corinthians não tava bem. Não tava bem. Hoje o Herrera no Corinthians ia bem, mano. O Herrera hoje, se ele tivesse ali no lugar do Wagner Love, velho, o Herrera ia fazer gol pra cacete. O Herrera com 25 anos. Ele perdeu um gol contra o Palmeiras. O Herrera é inacreditável. Igual o Nilson. Sim, ele driblou o goleiro e chutou na trave. Foi esse lance, não foi? Exatamente. Ele deu uma burdoada na trave. Do Vasco. É, mas é o contexto que não é favorável também, Domingo. Quando tudo tá dando errado, velho, tudo dá errado mesmo. Não tem jeito. Ó, e a respeito do São Paulo, o Rogério Ceni não joga. Ele vai até se concentrar com a equipe, mas o Rogério Ceni não joga. Então, o Rogério Ceni não fará sua despedida oficial em jogos oficiais, né? No Morumbi. Poderá entrar e dar um tchau pra torcida? É. Vai que... Ou seja, qual foi o último jogo dele? Sábado? Não. Ah, eu oficial? Não acredito, não. Amanhã? Não joga. Não. Oficial, já falou oficial. Que ele entra no campo pra dar um tchau? Acho que não, não. Eu não acredito. Qual foi o jogo que ele se machucou? Contra o Santos, na Vila. Contra o Santos, na Vila. Jogo. Foi o último jogo dele. Exatamente. É? Acabou vai que pinta uns, dependendo de quando tiver o resultado, uns 5 minutinhos finais. Deixa ele fazer a despedida na despedida mesmo. É verdade. E o Luiz Fabiano apenas oficializou a história que o mundo já sabia e só não falava, né? Ou seja, ele vai embora mesmo, não quer despedida, já etc. Era, e tal. Né? Só que agora o momento de despedida é do Rogério Ceni, né? É, ele falou que ele não quer ofuscar o Rogério, você viu? Diz que daqui a algum tempo, tenho certeza que 100% vão sentir saudades, porque queira ou não queira, eu deixei alguma coisa, número de gols, cheguei a sonhar em ser um dos maiores artilheiros desse clube, não vai dar, mas estou entre os 3 primeiros e isso é importante. O que também é verdade. Claro, isso sim, isso amanhã, não se apaga. Isso sim, eu acho que o São Paulo amanhã, antes do jogo, tinha que fazer uma homenagem. Dá uma placa, né? Mandar uma plaquinha pro cara. Ele não ganhou o título? Não ganhou. Como muitos aí não tem ganho no São Paulo. Mas vai ficar como artilheiro. Pô, mas o cara é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Escreveu o nome. Não é pouca coisa, não. E voltou pro São Paulo, preferiu o outro jogo. E preferiu o São Paulo que o Corinthians pra voltar, lembra? Também. Na frente dele, tem o... Arrependido. É o Chulapa com 242 e o Gino Orlando com 233. Esse eu não lembro. Pô, eu conheci não. Eu conheci o seu Gino. Eu conheci o seu Gino. Ele trabalhava na administração. Puta, como ele era gente ruim. O Gino, eu acho que é 40, 50, década de 40. É o eterno administrador do Morumbi, né? Puta, como ele era gente boa, seu Gino. O Gino Orlando morreu, faleceu. O Gino Orlando morreu. Ele era o administrador lá do Morumbi. Eu não vi jogar, lógico, jogar. Ele jogou. Acho que é década de 40, 50. Eu no Morumbi sempre ao falar com o seu Gino. Pra pegar ingresso. Todo mundo ia falar com ele. Quantos gols ele, ó? O Gino Orlando, 233. É gol pra Chulapa. O Chulapa, 242. Quase, hein? Então, é quase. Muito gol, Domingo. E o fabuloso aí, o Fabiano? O Luiz Fabiano, que foi mais de 200, né? Eu não tenho o número aqui agora, exato. É gol pra caramba. Terceiro, né? Mas muito gol. É bastante gol, viu? É gol demais. Daqui a pouco eu vou fazer uma enquetezinha aqui. Cadê o Vilela? Fazer uma enquetezinha. Tá preocupado com o Palmeiras. Fazer uma enquetezinha bacana via Twitter aí pra entender. Vilela tá vendo aquele site de sacanagem, eles olham, ele chegou. Olha aí, ó. Olha o cara aí, ó. Pra ver. Tá vendo se tem promoção, Nono? É uma enquete. Vai lá no Twitter, porque agora tem uma opção de enquete. Cola lá. Pra você, quem foi melhor? Luiz Fabiano ou França? Você é São Paulino. Bota lá. Eu prefiro muito mais a França, que eu acho que é um país muito mais. Não se compara o número de gols de um e outro. Mas é que eu já vi muita gente falando assim: olha, ele não tem o mesmo número de gols, mas eu gostei mais do França. Tecnicamente. O França era mais técnico, e o mais... França jogava mais bola, né, mano? São os mais recentes. Melhor também, né? Tecnicamente ele era melhor. Aquele São Paulo. França que mora ainda no Japão, hein? Tá morando lá e agora tá se dedicando aí à musculação. Tá grande, França, mano? Tá nada, mano. Mó frango, mas acho que tá forte. Parou de jogar França? Parou faz tempo. Ele tá velho, faz tempo. Mas ó, o time que o França jogava no São Paulo era mais qualificado do que esses que o Luiz Fabiano jogou, não é? França jogou com o Dodô, né? Tinha o Kaká, né? Com o França. Chegou a ter o Kaká, também. Chegou a ter o Raí, chegou a ter o Denilson, chegou a ter. Dodô e França. Chegou a ter aquele Edu que depois foi jogar na Espanha. Chegou a ter o Galo. Não, o Bordon acho que foi antes, viu, Azedão? Ai, então pode pesquisar. Ser, até pode ser. Não, teve sim, teve o Bordon. Chegou a participar. É que o França, desde a época do Tele, tava lá. Caramba. E aí ficou até 2001 ou 2002. Ele fazia muito gol, cara. Ah, o França era bom. Era o bom Azedão. O França era bom jogador. Quem você prefere, o França ou o Gabigol? Ah, olha. O França, não, desculpa, o Luiz Fabiano ou o Gabigol? Nos dois casos, a minha opinião é a mesma. Mas eu prefiro não emitir ela, entendeu? Não sei se vocês entenderam a minha resposta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Nos dois casos, a minha opinião é a mesma. Azedão, quem é melhor? Quem? Quem é melhor? Ah! Lucas Barrios, centroavante do Palmeiras. Me ensina quem que é esse cara que eu nunca vi. Não, centroavante do Palmeiras, jogava na final. É o que vocês não deram pênalti lá. O que tropeçou lá no... Não, não tropeçou porra nenhuma. É, eu não sei se tropeçou, foi derrubado. Pode ir, vai, vamos lá. Ou o Nilson que entrou no segundo tempo pelo Santos e perdeu aquele gol. Vamos falar dos lances, então, porque assim, eu não sou otário. Eu falo sobre os argumentos que eu tenho, evidente. É, claro, um jornalista bem formado. Evidente, claro. Ó, olha só. Um não conseguiu nem chutar a bola, o outro chutou e errou, pelo menos chutou. Então eu sou a favor do Nilson. Nilson é melhor que o Lucas Barrios. Nilson ou Luiz Fabiano? Nilson não. Hoje a fase do Nilson é melhor, tá na final da Copa do Brasil. Porra! Nilson ou Wagner Love? Wagner Love já tá aposentado, já. Meu não vai jogar no final de ano. O Nilson é muito melhor que o Love. O Nilson é mais alto. Porra, Zedão. Nilson ou Guerreiro? A gente tira esse cara daqui, RG. Porra, Zedão, você tá louco. É caro, tá em má fase. Entendeu? O Nilson. E o outro. A gente tira esse cara daqui. Tá vendo? Tá censurando. Depois reclama na imprensa. Pra encerrar, saideira: Nilson ou Fred? Ah, o Nilson. Né? Pelo menos não passou vergonha na Copa, né, o Nilson? Melhor. Eu vou te falar passou vergonha na Copa, não. Você tá louco. Eu fico muito feliz porque são poucas as emissoras que têm o privilégio de contar com a qualidade de um jornalista como Cláudio Azedão. Toda essa imparcialidade, essa trajetória bonita no rádio. Mesmo a censura, porque tem censura nos programas. Tem palmas cara aqui que não para Cláudio Azedão. Palmas pra mim. Não bato palma, não. Comprar imprensa imparcial. Trouxa desse aí. Ai. Ó. Amanhã acontece a última sessão pública Câmara no seu bairro no ano de 2015. Essa é a oportunidade para moradores de Guaianazes e região apresentarem as sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Então anote na sua agenda, sábado, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no Céu Jambeiro, localizado na Avenida José Pinheiro Borges, 60, em Guaianazes. Participe! O seu bairro e a sua cidade agradecem. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo. É câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Estádio 97 informa. Lembrando que está rolando pedágio Estádio 97 sem parar. No Alto Posto Trento Shell, na Avenida Flora, 975, no bairro Jaguaribe, em Osasco. Passe por lá, o Motinha tá por lá, a equipe sem parar também, tá? Alto Posto Trento Shell, na Avenida Flora, 975, no bairro Jaguaribe, na cidade de Osasco. Daqui a pouco, muitos ouvintes presentes vão entrar no ar aqui com a gente, tá bom? Olha, estádio 97... Fala, Dudu. E tem aqui muita gente dizendo aqui que já acertou mesmo o Muricy no Atlético, hein? É, olha. Agora é o seguinte, né, meu? Fazer o trabalho lá. Não sei se já saiu em algum lugar, mas. Puta, Dodô, todo mundo falando lá como era o trofeiro. Todo mundo quem? Na imprensa ou no Twitter? No Twitter, Twitter aqui, comentando aqui. Dodô, eu preciso esperar. Olha, por isso que eu tô falando. Ele cancelou uma entrevista. Vamos dar uma olhada direitinho aí. Ele cancelou uma entrevista no Rio de Janeiro e disse pro produtor da rádio de lá que estava em Belo Horizonte para uma reunião. Não sei se ele acertou. O Muricy está em São Paulo. O Muricy está em São Paulo. O Portugal está em Belo Horizonte? Tá, o produtor lá disse, não sou eu que disse. O Muricy está em São Paulo. E não, olha, eu também achava que ia pro Galo, mas eu não botaria minhas moedas nessa aposta. Mas... Tem uma palavra que anima o Muricy no Flamengo. É reestruturação. O Muricy, o que pega pro Muricy lá é isso, que ele seria o responsável para começar a reestruturar o Flamengo. Nossa, se fosse o Muricy, não ia, não. Entre Flamengo e Atlético Mineiro, não tem nem o que dizer. Meu Deus do céu. Não dá, não. Mas o Muricy sempre foi avesso a isso, hein, Benjamin? O negócio do Muricy sempre foi campo, hein? Eu acho que o Atlético Mineiro... Toda vez que se comentava do Luxemburgo com relação a essa... Não, mas a essa situação significa que ele vai... Não, olhar a grama, a parede, o cimento... Não, pô, se você vai chamar pra você, velho. Pô, futebol amador, futebol profissional. Pô, você tá chamando tudo, cara. Você vai... Não é assim, não. Pessoal, queria lembrar vocês que tá rolando a Black Friday da loja do Estádio 97, hein? Desde ontem é mais que uma Black Friday, né? É um Black Weekend, né? Então, olha, começou Black Friday da loja do Estádio 97. São mais de 280 produtos com até 30% de descontos. Aproveite, é de hoje até domingo. Black Friday, da loja do Estádio 97. Aliás, queria agradecer aí o apoio de todo mundo. Quanta gente que entrou e adquiriu produtos na loja do Estádio 97. Aliás, há uma grande oportunidade para você escolher o presente do seu amigo secreto, presentes de Natal para a família, tá bom? E é fácil, né? Você sempre sabe, o time que o cara torce, você vai encontrar com certeza um presente bacana na loja do Estádio 97. Acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Porque é assim, né, velho? Você tem um amigo secreto na empresa. Via de regra, todo mundo tem um time. Aí você tira o cara, você fala, pô, precisa dar um presente do time do cara que eu não erro. Dando um presente do time do cara, eu não erro. Claro. E na loja do Estádio 97 tem muito presente que se adequa a essa opções. Situação de Natal e amigo secreto. Opções, né? Você tem opções. Isso que é legal. Porque... ninguém merece ganhar uma caixa de bombom no amigo secreto. Ou então uma meia com adesivo do time. Do bombom. É. Não, pode me dar, que bombons belgas. Dependendo do bombom, por favor, mande. Não, mas você sabe, bombons caríssimos. Aquele que você morde, escorre e olha. Para de ser preconceito. Ninguém merece ganhar meia com adesivo do time, né? Então vai lá na loja, tem uns negócios legais lá, velho. Então vamos para mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Fala, Damião. Ô, Damião, tudo bom? Nossa, tudo beleza, Dodô? Beleza, Damião do quê? Damião Cosmo de Oliveira. E quantos anos? Cosmo. 4.1. RG, 4.1, como é que fica hoje? Dodô, eu gosto, viu? Ai, RG. Quando eu vou lá, principalmente quando eu vou lá pra Santa Isabel. Por quê, RG? Eu gosto. Ah, porque aí a gente junta os amigos lá, os compadres. Sim, sim. Aí bota aquela Itaipava pra gelar. Sim, 100%. Aí senta um de cada lado na mesa. Tá. E aí a gente joga um Domonion, sabe? Sensação. É. Aí se ficam brincando até entendeu? Sensacional, é legal, né? Muito bom. Ô, velho, baixa o volume do rádio, por favor, aí. Ah, já acabei de baixar. Ixi, boa. Ô, meu velho, e o bairro? Ah, o bairro aqui, o Dom Benjamino vai acertar. Ah, vai. É muito fácil aqui. Vai. Parque Independência. Ou morte. Aí que tá. Tem... Vai pro cotovelo? Tem dois... Não fui eu não, olha pra mim. Tem dois parques. Tem vários parques. Fala! As pessoas têm mania. Isso que eu vou falar. Esses dois babacas ficam me zoando. Eu só comecei agora. Juiz, porra. As pessoas têm mania de achar que o Parque Independência tudo tem a ver com Ipiranga, por causa do museu, do Dom Pedro. É isso que eu queria falar. O Parque Independência que eu conheço é do Capão. Positivo, Dom. Positivo. Capão tem Parque Independência? Tem. Eu pensei que ficava tudo aqui pro esse lado. Um abraço pra galera aí da Vila Fundão, aí todo mundo ouve a gente. Você me surpreende, viu, Benzo? Você me surpreende. Abraço do Big lá da Rapa da Godói, o Júlio, os caras de nós. Obrigado. Avenida Sabim. É nós. Valeu. Ice Blue. Ice Blue. Ice Blue. Não, Blue. É nós. O Dijon. Negrão. Tá tendo Black Friday aí, ô? Metaleira Souvenir, é nóis, todo mundo aí, tá ligado? Ah, entendi. Pedrada na orelha. Aí. Ah, vocês entenderam, não, né? Mas tá bem, aí, eu vou explicar pra vocês, mano. É um código. É um código? Quando eu começo a falar esses nomes, o cara tem que desligar. Já tem outro aí. Quem manda no capão sou eu, tá ligado? Alô? Eu mandei continuar falando alô, mano? Desculpa. Não, perdão, oh, cara. É melhor deixar ele, o homem, falar, hein? Posso falar alô? Até a ligação cai. Vamos lá. Posso? Pode falar. Pode falar. Posso? Então tá bom. Pode falar. Não, você manda aqui. É nóis. Nós aí. Mas você vê, o hino já começou a tocar sozinho. É nóis. Então vai lá. Ô, alô. Alô. Quem fala? Com o Guilherme. Ô, Guilherme, tudo bom? Tudo. Guilherme do quê? Guilherme Rodrigo da Silva Pagnan. Consegui, Pagnan, baralho. Pagnan. Quantos anos você tem, velho? Aí, Pagani. Eu tenho 21. 2.1. Bom é o verdadeiro mesmo. É o quê? Como assim, bom é o verdadeiro? O Pagani, DJ Pagani. Ah, esse é o Pagani. Mas e dá, o Pago não? Dá uma... Quantos anos você tem, velho? 21. Ah, 2.1. Mas dá uma pausa aí, porque o... Pausa. Bom, o Pausa no Estado 97, tira o hino, põe uma música, põe música, põe música. Pausou, põe pausou, música, pausou, musiquinha, uma pausa agora, recebi a informação que precisa dar uma pausa aí. Que o Jimmy Soler, nosso locutor, precisa dar um recado aí de uma parada. E aí, beleza? Ele... Fala aí, beija, tranquilo. Vamos lá, começando aqui o programa solo. Solo? Jimmy Oner, começando aqui na Energia 97, tudo bem com vocês? Várias, vocês não estão vendo aí no estúdio agora, eu tampei, mas tem várias gostosas peladas aqui. Domênico! Opa, fala de mim. Me anuncia aí, por favor, eu quero entrar aqui, peraí que eu vou alongar. Programa Jimmy Soler. Soler, Soler, Soler, Soler. É só o único locutor que fala com você fazendo bíceps, olha que delícia. Aí, começando aqui essa música, daqui a pouco a gente vai tocar aqui a melhor música da programação, que é All Night da Keisha. Jimmy Soler. Delícia demais. Ô Jimmy, tem VIP aí pra alguma balada pra tem nós? Tem VIP aí, tem uma balada hoje gostosa ali na Vila Olímpia. Craver, Craver é uma balada muito boa. Qual? Craver. Craver. Craver. Mulher só entra de sutiã, sem calcinha, coisa gostosa demais. Você pode entrar na minha lista VIP, hein? Aí faz a vinheta da lista VIP. Jimmy Soler agora com listagem VIP. Mulher só entra como, Jimmy? Só de sutiã, sem calcinha, bem gostosa, só as loiras. Aí, olha só, essa aí, que música é essa, Soler, que eu não sei? Calvin Harris, Blaine. Calvin Harris, Blaine. Meu parceiraço aí, DJ bacana. Valeu, Calvin. Tá ouvindo a gente aí? Calvin Harris, seu parceiro. Bem de parceiro, hein? Calvin Harris, seu parceiro. Você tá bem de parceiro, hein, mano? Eu chamo ele de Harry. Também quem tá mandando aqui um WhatsApp agora, falando em WhatsApp. Todo sábado à noite aí tem WhatsApp comigo. Pagani Dal, boa noite. Fica quieto, depois só eu falo. E um abraço também pro Guetta aí que tá ouvindo a gente. Valeu, Guetta. Tamo junto aqui. Energia 97, ele ouve. Cara, esse cara é muito bacana, ele aprendeu português só pra ouvir o meu programa. Demais, valeu. Afro também, o Afro tá na linha aí. Fala aí, Afro. Beleza, cara, valeu. Afro? Cara, o verdade. Jimmy já viu ele imitando ele? Cara, já. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu recusei fazer o EDC porque... Muito pouco, ia me pagar muito pouco. E já tá planejada a mais nova tatu? Onde vai ser agora? Com certeza, acabei de achar um espaço aqui no meio do meu peito. Tava difícil aqui, achei bem aqui, ó, do lado dos seios aqui, lá em cima, direito. Que seio, tá bem demais. É. Não, dos meus peitos fortes. Só aqui pra quem não sabe, é uma imitação perfeita do DJ locutor aqui da tarde. Olha só aí, o meu apelido aqui, você que quer me seguir aí no Snapchat. Onde? Snapchat. Dimitro Soler. Meu nome, na verdade, é Roberval, mas aqui é Dimitro Soler, aqui é... Locutor tem muito disso. O nome do cara é João das Couves, ele manda lá um Robert Nels. Dimitro Solero, Roberval. Roberval da Silva, meu nome. Começando aí. O ladrão de chocolate. Meu. Olha só, começando o WhatsApp hoje, meu convidado, mano. E aí, mano, firmeza? E aí, Jimmy, tudo bem? A enquete é hoje: a mulher gosta mais de fazer gulosa ou dar de quatro? Responde a nossa enquete aí, mano. Enquete super produtiva aqui no WhatsApp. Enquete super positiva. A gente quer saber na opinião. Peraí que eu tô aqui com... Olha, Julinha, aí. Fala aí, Julinha, como é que você tá? E aí, pô, Pagani, deixa ela quieta um pouco, Pagani, pô. E aí, todo mundo se assustando com o Robertinho aqui no estúdio, olha que bacana. Sensacional. Bacana, valeu. Igualzinho. Domênico, fecha aí minha hora aí, cara. Ponto final. Jimmy Soler volta já. Valeu. Valeu, valeu. A enquete super, super positiva. Fecha a energia, fecha a energia da balada. Fecha. Volta estádio 97. Foi a pausa, né, Bijan? Ô, meu velho, bairro já foi? Que é onde nós estamos, Oba? Bairro. Hã? Avenida bairro. Paulista. Bairro. No estúdio. Não, pô, 20, cara. Ah, tá. Qual que é o bairro aí, velho? Ih, o cara foi embora? Caiu. Ah, foi. Acho que o cara ficou. Acho que ele foi responder a enquete. Ele tava vindo até. Ele foi responder a enquete super positiva do Dino Soleri. Caiu. Caiu. Alô? Aham. Alô? Outro? Já caiu, foi. Caiu. Foi. Caiu. Foi pro saco. Tá caindo bastante. Beleza. Daqui a pouco ele me manda mensagem aqui. Travou. Ah, com certeza. É. É, vamos ver aqui. Alô? Alô, Domênico? Opa, quem é? Francisco Elcio. Ô, Francisco, tudo bom? Tudo. Francisco do que é o nome completo? Elcio Soares de Oliveira. Francisco? Elcio Soares de Oliveira. Elcio Soares de Oliveira. E quantos anos? 42. A RG hoje, sexta, né? 4.2, é legal. Ah, né? Mas não tem coisa mais chata que isso, viu? Mas o quê? O quê? É chato? Ah, oh, é tá louco. É chato, RG. Não, você tá dirigindo, ou tá na praia, ou tá em qualquer lugar. Que... E aí? Aí entra aquele Francisco no olho, velho. Aí. Ah, puta! Nossa! Sensacional! Se for um Francisco Coco. É. É um grande satisfação e respeito. Sumiu, hein, o Coco? É a idade. Tá. Acabou o pigarro? Acabou. Ah, melhorei bastante. Parei de fumar. E qual que é o. E qual que é o bairro? Serraria. Ferraria? Que isso? Agora, agora foi sim, é um ferraria. Monte de gente ferrada no meu bairro. Ferraria da vida, velho. Eu vou te falar. Olha, meu. Eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez essa. É a primeira vez no Estado 97 que liga. Alguém é de... Oi. Oi, peraí. É ferraria, né? Não é serraria. Quem tem ferraria tem serraria. É com F ou com S? Eu tô ligando pra rádio. Ah, mas não precisa me dizer onde é. É com mas... F ou com S? É ferraria ou serraria? É com S. Com um S? F de faca. Não, é. Não, é S de sim. Ah, S? É o quê? Serraria. S de sim. S de sim. É S ou C ou F? Porque tem três. É P de. É P de pi, bom, de se pimenta. É o que eu conheço, já que vocês não deixam ele falar, se é o que eu conheço, é Diadema. É isso. Ah. Hã? Tá vendo? Tem tanto drama aí, ó. Você acertou. É gago, amigão? Não pergunta isso pro cara. Não é, qual é o problema? Não falei como crítica. Você pode constranger o ouvinte. Não, só perguntei se ele é gago. Você sabe que tem um ouvinte gago que tá ligando direto aqui de manhã a nós no Palhaço. Ligou ontem aqui. É gago, gago, mas muito é gago. Gago, consegue falar. Gago, gago, não, é difícil, cara. E? Aí o palhaço deixa ele nervoso, fica mais gago ainda. Tem um cara aqui na rádio quando fica nervoso também. Não sai nada, velho. O Bar? Eu? O Bar? Os grandes gagos da história do futebol. Ataliba, Elivelton. Bah. Márcio Rivelino. Márcio bah. Rivelino. Silva Bicicleta. Não? É. Quem? Tô brincando, Silva Bicicleta. Ah, não, é que eu lembro de um centroavante chamado Silva. Não é? Tinha um centroavante chamado Silva. Esse Silva Bicicleta fez o gol de bicicleta contra o Corinthians e Juventus. No Pacaembu uma vez, no Ronaldo, no golaço, depois sumiu. Mas era gaguinha também. É. Ô, velho, qual que é o time aí? Vasco. Vasco? Ah, então deixa Vasco! Ih, rapaz do céu! Ó, amigão! Ó, e fala pra esse. Viu? Fala pra esse trouxa desse português que não vai cair não. Chupa, velho! E que ele, viu? Ele tem que continuar falando que vai cair, que ele tá gelado. É verdade, é verdade. Essa porcaria vai cair de novo. É verdade. Amigão. Porcaria é seu passado, é verdade. Olha o outro defendendo lá, a colina aí. O amigão. Você acha que o Vasco escapa mesmo? Acho. Meu, sinceramente. Duas rodadas atrás estava mais fácil. É. Mas agora o Curitiba ganhou, né? Complicou, viu, velho? Mas a preocupação de vocês não é só Curitiba. Tem o Figueirense também, né? E outra... Então, os outros estão ganhando agora, né? Mas o Figueirense amanhã, porque... a tendência é perder. Porque até então eles não vinham ganhando, mas agora começaram a ganhar. Então, mas a tendência, por exemplo, do Figueirense amanhã é perder. O Curitiba, mesmo pegando o Palmeiras desfalcado, mas vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Mas o problema é que o Figueirense vai pegar quem? Quem? Figueirense vai pegar... Figueirense pega o São Paulo aqui no Morumbi. Pega o São Paulo no Morumbi. Eu sei, então. Tu bota vocês aí. Ô, amigão, sabe o que eu acho que pode dizer dar pro Vasco aí? O Avaí, cara. O Avaí, ele vai pegar a Ponte Preta jogando em Floripa. Esse é um jogo que eu acho que o Avaí vai vencer. E eu acho que esses dois jogos aí que o Sombra citou, tanto o Curitiba pegando o Palmeiras mas aqui em São Paulo... Mas o último jogo do Avaí é o Corinthians, Sim, o Corinthians vai pegar o Avaí com o time B, mas querendo ou não, amigo, eu acho que nessa rodada, vamos analisar rodada a rodada. Por exemplo, agora o Figueirense vai pegar o São Paulo e eu acho que a ordem natural dos fatos aí é o São Paulo vencer. Sim. São Paulo depende dessa vitória para inclusive permanecer na quarta posição do Campeonato Brasileiro. É, o jogo mesmo aí do Palmeiras com o Curitiba, mesmo o Palmeiras jogando com o time B e sendo muito inconstante no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Curitiba não vai conseguir uma vitória jogando aqui em São Paulo. Eu acho que o Curitiba pode ser que arranque um empate. Eu acho que esse jogo tá com uma cara de empate. Também acho. Se a gente analisar a tabela aí, vamos lá, pela ordem. Aí o Figueirense perde, né? Então, o Figueirense perdendo, o Curitiba empatando, vamos lá, se o Figueirense perder, ele permanece com 40, se o Curitiba empatar, ele vai pra 41, e o Avaí, vamos colocar que ele vence, ele vai pra 41 também. O Vasco isso. Vencendo, que eu acho que é natural que o Vasco vence, o aí Santos só vai depender dele. O Vasco, ele não. Vai pra 40 pontos, tá certo? Pegando aqui o Avaí com 41, o Curitiba com 41 e o Figueirense com 40. Então ele vai depender dele, no caso. Fica todo mundo ali embolado, tá certo? Todo mundo embolado. O Vasco, ele pode escapar dependendo única e exclusivamente das forças dele, porque o Curitiba estaria com 41 pontos e o Vasco poderia chegar a 43. E o Vasco estaria à frente ali. Igualando ao Figueirense. No mas uma coisa... Então, mas o problema, amigão, é... É que o jogo é Vasco e Curitiba em Curitiba. Esse é o problema. Então, mas é que tá... Vai levar pro final, acho. Então, mas se acontecer isso que eu tô falando aqui, o Figueirense ele ainda permaneceria com 40 pontos, Sombra, e ele tem um saldo muito bom perante o Vasco. O Vasco ele tem um saldo hoje de menos 27 e o Figueirense 3, ele tem um saldo de menos 14. Não é que o Figueirense tem um saldo bom, mas comparado com o do Vasco, é melhor. Então, na última rodada, o Vasco ainda precisaria torcer contra o Figueirense. Porque o Figueirense ele vai pegar o Fluminense em casa. Jogando em Floripa. Quer dizer, o Vasco tá mão do macaco. Porque o que o Vasco falou do Fluminense... ficou ruim. E o Fluminense ruim. Falou do Vasco o ano todo. E o Fluminense, mesmo que ele fosse com o time completo, mano, em Santa Catarina... O Vasco ele tem que rezar pra Ponte Preta para o Avaí. Oi? Repita, velho. O Portuga continua torcendo pro Vasco cair, pelo amor de Deus, continue. Não é, velho, eu tô falando sério, o time do Fluminense, se ele fosse até completo... Mas é verdade mesmo. Mas ele é fraco, eu tô falando sério. Mas, ô Portuga, se acontecer isso que eu falei aqui, tá certo, do Avaí vencer e ir pra 41 pontos, o último jogo do Avaí é com o Corinthians aqui em São Paulo. Aí, naturalmente, eu acho que o Corinthians deva vencer o Avaí. Mas peraí, mano, são 4 vagas pra rebaixamento. Se 2 escaparem, o Vasco fica ainda... Não, Portuga. O Vasco ele tem que visar aí, por exemplo, a vaga dele e a do Avaí, Figueirense e Curitiba. Ele não tem que olhar pra baixo. Tá certo? Tem que sair os que estão embaixo, eu já tô descartando aqui. Então, o Vasco, vamos supor, analisando que o Avaí vença a Ponte Preta, tá certo? Ele iria 41. É o natural. Analisando que o Figueirense perca pro São Paulo. Seria permanece com 40. E o Curitiba empatando com o Palmeiras, ele vai para 41 também. No último jogo, se o Vasco vencer o Santos, o Vasco estaria com 40 pontos e ele tem a chance aí de vencer o Curitiba, que é um confronto direto para permanecer na Série A. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, agora sem brincadeira com o Vasco aí, né? Até favorável o Vasco. Respeito o Vasco. Teria uma chance do Vasco pegar o Curitiba de sangue doce na última rodada? O Curitiba teria uma chance de já escapar vencendo o Palmeiras? Porque, falando sério agora pro Vasco aí, sem brincadeira, eu torço mesmo que o Vasco caia, mas agora eu tô analisando futebol. Seria interessante pro Vasco pegar o Curitiba que já tivesse escapado na última rodada, concorda, mano? Sim, eu acho. Então, mas tem jeito disso acontecer? 43. Tem jeito disso acontecer na tabela? O Curitiba já chegar resolvido contra o Vasco, não precisar do resultado, cara, ajuda. Se ele ganhar do Palmeiras, sim. E todos os outros, acontecer os outros resultados que você tá dizendo? Sim. O melhor quadro pro Vasco, agora falando certo, seria esse. O Curitiba já ir pro último jogo, escapar, tranquilo. Que aí o Vasco poderia vencer o jogo também. Acredito que seja muito difícil que isso aconteça. Ah. Mas seria o melhor pro agora, Vasco. Precisa ver se o Vasco vai fazer a lição de casa contra o Santos. Então, tem porque isso mesmo assim é o Santos reserva, mas a mesma coisa que vale pra Palmeiras e Curitiba, que também pega time reserva, também tem vale pro Santos. Porque às vezes o jogador do Vasco entrando, mas é o Santos reserva, e acaba não fazendo. Lógico. E acaba não cumprindo com o dever. Eu acho que o Santos vai perder pro Vasco essa partida. Precisa combinar com o Santos. E precisa combinar com o Curitiba. Essa é a questão. Porque, porra, gente, o Vasco vai jogar com o Curitiba não é em São Januário. O Vasco vai jogar com o Curitiba em Curitiba. Mas o RG... O Curitiba precisando... Independente, seria, mano. Seria melhor que ele não precisasse. Eu ainda acho que o time do Vasco, time por time, analisando o time no papel, eu acho que o time do Vasco é mais forte que o Curitiba, mesmo jogando no Paraná. Então, mas a força. Mas aí tem aquele detalhe, né, mano? Pô, time jogando em casa, velho. Se torcida. Se torcida tem peso, velho, você não duvide que o Curitiba vai ser multiplicado por 500. O Goiás já tá rebaixado, tá? Na minha opinião. O Goiás e o Joinville já estão pra baixo. Já foram. Desses times aí que você falou, desses quatro aí que estão brigando, Curitiba, Vasco, Figueirense e Avaí, o Vasco tem que se meter nas duas de cima, cara. É muito difícil. Ô, Francisco. Muito difícil mesmo. Oi. Então dá aí seu palpite. Vasco e Santos. É, 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Dá o seu palpite. Palmeiras e Curitiba. 1-1 1-1 São Paulo e Figueirense. 3-0 São Paulo. 3-0 Corinthians e Avaí? Não, Corinthians e Avaí não. Corinthians e Avaí é a última rodada. É Avaí recebendo a Ponte Preta. 1-0 Avaí. 1-0 Avaí. Você falou esse 1-0 Avaí com desgosto agora. Não, mas eu acho. Eu concordo com o Vini. Tá, eu acho que o jogo do Palmeiras e Curitiba é capaz de empatar. O São Paulo vai vencer. E o resultado ruim pro Vasco nessa rodada, eu acho que possivelmente será esse do Avaí com a Ponte Preta. Uma coisa eu sei, mano. Uma coisa não é que eu sei, que é o meu palpite. Ponte Preta já foi também. Que tudo que a gente acha lógico, nem tudo. Assim, de todas as lógicas. No futebol. Olha, uns 20%. Um desses jogos não vai dar lógica. No futebol. Nas últimas rodadas com o time precisando sobre cima. Não dá, não dá. No futebol não dá, velho. Porque sempre a gente pensasse nessa questão da lógica, todo fim de semana a gente tava jogando a loteria esportiva. E acertar, é o que eu digo sempre. Se Curitiba e Figueirense vencerem os seus jogos, o Vasco, independentemente do que aconteça, ele já cai. Já caiu, né? Porque o Vasco não consegue igualar o saldo de gols desses times. Sim. Não tira a diferença. Ele até empata em número de vitórias, mas não, ele acaba perdendo. Não tira. A conta mais simples é o seguinte: se Curitiba e o Figueirense ganhar um dos dois jogos, o Vasco tem que tirar um saldo de 13. Aí não vai tirar nunca. Se Figueirense ou Curitiba vencer um dos dois, ele precisa tirar 13 e não vai conseguir. Francisco, grande abraço, obrigado pela audiência. Opa, foi um prazer, muito obrigado, hein? Alô, Chicão, um abraço, velho. Obrigado. Obrigado pela audiência e desculpa o Portuga aí, viu? Não, fala a verdade. Eu escuto vocês todos os dias. Desculpa, Chico, que isso? Ó, se você quiser ofender o Portuga, você tem direito a 10 segundos. Você não será o primeiro nem o último. Não, sem ofensas. Valeu, Francisco. Valeu, mano. Falou, abraço. Falou, velhinho. Você tá aí no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Puta que chato, hein, vó? Ei, ô vó, já bateram no teu carro na traseira, vó? Já bateram, já. Você ainda dirige, vó? Agora não mais, né, mas, não mais? Mas é em 80, 83. O Domênico ainda dirige. Dirige? Não, perigo, hein? Que perigo, hein? Dodô com essa idade ainda dirigindo, hein? Viu? Ave Maria, sem reflexo nenhum. Eu dirigia meu carro e, como eu falei pra você, o som do carro não aumentava porque eu tinha problema no ouvido, né? Eu ouvia quando eu trocava as marchas, eu ouvia o barulho no som. O barulho das marchas. Então esse carro aí que tá aí embaixo na garagem da senhora é um carro, Sombra, que tá cheio daqueles macarrões, sabe? Macarrões? Macarrões, os caras falam que é o plural de macarrões, aquele de piscina. Sabe? O pessoal fala esses macarrões. Tá errado, chama de macarrões. Sim, mas o pessoal na piscina fala os macarrões. Os macarrões. Então, a véia, o Sombra, ela rala toda a lateral dela, rala para-choque, ela rala aquele bagulho na frente também, ela, o paramato. E ela coloca um monte desses macarrões ou macarrões. Você vai falar que eu ralo a traseira, quer ver? A senhora curte. Mas isso aí é horroroso, véia. A senhora não pode colocar esse tipo de protetor no teu carro. Teu carro tá parecendo aqueles gordinhos em piscina, com aquele monte de macarrão em volta, véia. A senhora é horrorosa. A senhora tem que parar de dirigir. A senhora não enxerga mais. Eu já parei. Como o Sombrinha perguntou, em 83 eu bati o carro uma vez, sim, viu? É uma batidinha, mas não foi na traseira. Olha o respeito com a vó, viu? A senhora nunca tomou uma porrada na traseira? Ai, meu Deus. Nunca entraram na sua traseira. Eu não sei o que eu venho fazer aqui, viu? Viu, Shadow? E conforme meu feeling. Seu feeling, uma fonte aqui. Mais ou menos confirmou meu feeling, hein? Parece que o Rogerinho Ceni vai ficar no banquinho ali, de repente, segundo uma fonte. Rogério não fica no banco. Viu? O Rogério joga, ele... Viu, Sombra? Segundo não, uma fonte... Não, ele vai se concentrar com a equipe. Não. Segundo uma fonte minha, parece que vai mesmo pro banco e de repente. Aí eu acho que tem que dar tchau nos no 5 minutos finais. Mas como eu dizia aí, que a avó tava falando, aí você tá aí no seu carro, esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Esse é o Estádio 97. Também no oferecimento de Itaipava. O melhor jeito de tomar uma breja é vendo futebol com os amigos. Pode ser no estádio, no bar, em casa, o lugar, não importa. Já a cerveja tem que ser Itaipava, ainda mais se for um futebol 100%. Tipo jogos da Copa do Brasil. Cada passe muda tudo, cada gol faz diferença, não é não, Nilson? O bicho sempre pega no fim do campeonato. Se você vai sofrer pra caramba assistindo a final da Copa do Brasil, pelo menos compense tomando uma cerveja 100%. E que vença o melhor. Futebol 100%? Só com Itaipava. Legal. A bora patrocinadora ver oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Estamos só aguardando aí pra entrar direto lá de Osasco, com o pedágio Estádio 97 sem parar. O Estádio 97 que tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Também do consórcio Honda, a promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Ô, Mota! Boa noite, Motinha! Eu me retiro, tá ok? Olha aí, olha quem entrou no ar. Eu me retiro. Por quê? Por quê? Não. Eu não vou ficar aqui, entendeu? Não quero ser contaminado, tá ok? Motinha, boa noite, Mota! Boa noite, chefinho! Tudo bem? Tudo bem. Como que tá a animação dessa turma aí em Osasco no pedágio sem parar? Vamos lá, ver. Ó. Que loucura, hein? É nóis, Motinha. Ó o coral, ó o coral, ó o coral. Ô, mano, viado. Cadê aquele grupo de extermínio de Osasco? Que é isso? Você tá louco? Ô, Motinha. Oi, chefinho. Vamos ver como que tá aí o Ibope das torcidas aí no pedágio sem parar em Osasco. Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá. Tem Santista aí? Tem Santista aí? Dá aê, galera, é nóis. Tá certo. É, tem um aí gritando. É, um tá. Seu tio. É. Tô louco. E aí, tem tricolor aí ou não? Tem palmeirense. O Mota é burro. Eu falei tricolor. Tricolor, Mota! Ele conseguiu dar um nó na cabeça. Não, ele é. É, Motinha, você é um sucesso, Mota. Você é incrível. Vamos conversar com o pessoal aí no pedágio sem parar então, Motinha? Vamos, tá muito cheio, peraí, vamos lá. É, eu sei, fica complicado, né, Mota? Complicado, vai. Difícil, falar, raciocinar, gente. É embaçado. É, muita gente. É muita coisa. É. Oi. Oi, quem fala? Patrícia, beijo. Ô, Patrícia, boa noite. Que time você torce, Patrícia? Timão, Corinthians. Boa, Coringão, isso aí. Tá certo. Faz uma pergunta pro mano, Patrícia. Mano, te amo. Muito obrigado. É uma declaração, mano. O meu carinho por você é recíproco. Tá obrigado, certo, viu? Patrícia. Muito obrigado pela audiência, viu, Patrícia? Beijo, um beijo também pra vocês. Um beijão. Vamos... Beijão, beijão. Um beijo. Obrigado pelo prestígio. Vamos ver quem mais tá lá. Agora eu vou falar com o marido dela, que acabou de falar. Tá. E fala você, mano. E também me ama. Qual o seu nome? Alô, boa noite. Que isso, aqui, mano. É Tricolor, Douglas, marido da Patrícia. Ô, mano, eu também te amo, mano. Eu também te amo. Muito obrigado. Também te amo. Dá pra pegar os dois, velho. Olha, tá vendo? Não pego ninguém, velho. É. Tamo junto. É nóis, tamo junto. Você é imparcial, velhinho. Porra, velhinho. Falei, porra, velhinho. Valeu, porra. Tamo junto, valeu. O valeu, Domênico fez valeu. Cocô na roupa, ele foi trocar a cueca. Que isso, velho. Porra, mano. Vai, não seja escatológico. Boa noite, galera. Oi, boa noite. Quem fala? Oi, eu acho que aqui de Osasco. Palmeirense. Palmeirense. Tem nome e de aí, capital, rapaz? Hein? Perdeu só de 1-0, ficou animado, com perspectiva boa ou tá broxado? Ah, nós vamos recuperar, vamos virar esse jogo aí. É? 2-0, quarta-feira. 2-0? É isso aí. Mas se Santos faz gol todo jogo, como que faz? É, ó, o Fernando Prado é segurar tudo, quarta-feira. Tá certo, então. Então tá bom, boa sorte pro teu Palmeiras, valeu. Cara, mandar um abraço pro pessoal aí, mandar um abraço pro Alex Bambi, pro Marcos Vinícius, que tira o bolso. O Domênico, pra todo mundo aí. Porra, valeu, cara, porra, obrigado. Velhinho, porra. Ah, pedágios, pronto, vai. Pedágio sem parar em Osasco, um tumulto, alô, hein? Alô, quem é? Ezequiel, taxista de Osasco. Ô, Ezequiel, taxista de Osasco, que time você torce? É nós, Dodô, Palmeiras! Olha os palmeirenses lá agitados. Porra, velhinho, é nós, porra. E aí, vai ganhar do Santos a final da Copa do Brasil? Já era, mano, ó, vai ser 3-1, sem choro nem vela. Segura essa, RG. Aí você acordou? Ah, já tô acordado, desde hoje cedo, 4:30 da manhã. Então tá, cuidado, hein? Quem vai ser o herói do campeonato? Oi? O herói do campeonato. Ó, o herói do campeonato vai ser Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Mas Jesus vai é um herói, sacrifício, é verdade. Ele vai jogar, mas vai jogar no sacrifício. É verdade. Não tem problema, ó, joga com o braço quebrado, com clavícula, o importante é jogar e vencer. Também acho, é tem verdade. Que ir pro pau, velho. Agora é que nem é hora de... fala, mano, mete uma injeção lá, acabou e joga o cara e também acabou. Acho, agora é a hora da morfina agir, velho. Falou, um abraço pra vocês, galera, que tem muita gente aqui na fila. Opa, aqui. Com certeza. Alô, velhinho, um abraço. Muito obrigado. Tome, time e abraço. Não vai dar pra você, beleza. Aqui é o Bruno de Osasco, aí, ó, mandar um chupa. Hashtag 213 gols, 0 título. Chupa, LF, filha da puta. Oh! Amo vocês. Sem apelar, sem apelar. Sem apelação. Evandro, eu te amo, meu irmão. Que chuva, mano. Vai pro inferno. Vai, Sérgio. Tem que sempre ter um chifrudo. Fala, velhinho. Oi, boa noite. Quem é? É o Diniz. Ô, Diniz, que time você torce? Santos! Aí, ô, Diniz. Santos. Ô, velhinho. Ô, Diniz. Fala, meu querido. Tem palmeirense dizendo que vai ser 3-1, que o Palmeiras vai amassar o Santos. O que você tem pra responder? Ah, o jogo você perdeu muita chance, mas... No final de tudo vai dar Santos de novo. Santos bateu lá em casa, fora, nos dois times que a gente bateu. Agora, em casa e fora de novo. Tem chance pro corpo. Legal. Abraço. Vai, abraço. Falou, velhinho, abraço. Manda um tapa na camurça pra nós. Qual o nome dela? Rosângela. É, hoje mostra a cabeça do bacalhau pra ela, velhinho. Eu amo ela! É, vou mandar pra você. Um abraço pro pessoal da Secoia, Jardim Conceição e Quitaúna. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Rapidinho, abraço. Peço só um minutinho, Motinha, porque nós estamos falando ao vivo, direto do pedágio Sem Parar. Você vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Oi, quem tá aí? Fala aí, alô! Alex Palmeirense de Osasco. Aí, Dodô. Opa! Você é imparcial, hein? Nós, velho. Meu Deus. É, eu queria mandar um abraço pro João Padu, corintiano sem vergonha, sem e pro vergonha. Rafael Chaga, São Paulino, eterno 6-1. Dodô, pro Natal, eu amo ela. O cara é palmeirense? Oi. Fala o nome do time, abraço. Meu nome é Rafael, tricolor. Mandar uma moela, que o Motinha que tá me acelerando, tá? Uma moela pra minha esposa, Joelma. Boa. Um abraço pro gambá do meu irmão, Elias, pra minha cunhada, Priscila. E é isso aí, vai tricolor. Falou. Boa, valeu, cara, obrigado. Dá cartão pra galera aí, Mota. Cartão e aí, pessoal, beleza? Beleza? Beleza. Qual o seu nome? Cristian, tô desde as 4 horas aqui esperando, pô. Tô passando uma aqui com o Motinha, pô. Pô, as 4 horas, né? Você viu o pedágio aí às 4 horas e parou? Abasteci, moro do lado aqui, já fui, tomei banho e voltei. Ora, olha só. E que muito tempo ocioso, hein, velho? Eu vou levar eles pra comer lá em casa. Ah, é? Você vai levar o Mota pra comer em casa, velho? Vai ser comida, hein? Eu tenho que ir ao Wendel. Vocês estão convidados. Vai passar a maionese no Mota, hein? Valeu, obrigado, viu? Mas não vai ser vai possível. Vai, Corinthians! Tudo nosso, tudo nosso. Vai, pessoal. Aí, galera, é Wagner. É tricolor, um beijo pra minha esposa palmeirense. Valeu, Domênico. Abraço, opa, galera. Opa, nós. Vai. Aí, galera. Ó, é Anderson de Osasco, São Paulino. Ô, RG, tá aí? Tá. Manda. Aqui. Ô, RG. Fala. É tudo pra Marcelo, hein? Hoje que tem, hein? Sexta-feira. Ah, lá, ó, só na cerveja aí, ó. Hoje era de tocar. estourar o champanhe hoje, hein? Só na Itaipava, só na Itaipava hoje, velhinho. Exatamente. Hoje é boca na, hoje é boca na espuma e tapa na camurça, velho. Eita lasqueira. Vai, próximo. Boa noite, Sombra. Boa noite, quem é? É o Nene de Osasco, São Paulino. Beleza. A gente manda um cartão aí pra Kelly, minha esposa aí, eu amo ela aí, pro meu filho Iago, pra Lavinha. E um abraço aí pra família Porto Osasco aí, futebol nosso de Osasco. E a nossa festa vai sair, galera. Tá tudo, tudo é nosso, hein? Vou mandar o cartão pra você aí, velho. Valeu. Fala, pessoal. Quem fala é o Edson Roberto Sanqueira Gonçalves de Taboão da Serra. Boa. Opa, que time você torce? Corinthians, com certeza. Boa, Coringão, isso aí, mano. Legal. Manda um abraço aí pra alguém, mano. Um abraço pra o Dodô Imparcial. Opa, é nóis. Tá? Um abraço povo, pro sabe. Meu irmão Paulo Marcelo, que é palmeirense. Pra mim, e um cartão, e um grande abraço pra minha esposa, Márcia Junqueira, que hoje tem. Hoje tem tapa na carmuça, né? Na carmuça, velho. Hoje é. Hoje é nóis na carmuça, velho. Aí, RG, é nóis, Márcio, Jaguaribe, Santos. É nóis, velho. Quanto vai ser o jogo, velhinho? 2-1 pra nós. E fala pro palmeirense pra chorar que aquilo lá não foi pênalti. O Barros caiu, jogou merda no chão. Ah, ah, que feio. Hoje tá difícil, hein? Pisou em você, trouxa. Ah, não. Chora, não. É, pisou em você. É isso que ele fez, pisou em você. Trouxa. Pisou, mas espalhou? Não sei, ele que falou. Minha esposa Luana, que tá me ouvindo agora, que tá fazendo aniversário de casamento, vai ver. Boa, eu véio. Amo ela. Vamos mandar. Aniversário de casamento, RG. Boa, eu amo ela. Vamos mandar um cartão tapa na camurça. Nossa, preciso mandar fazer um milhão de tapa na camurça. Que momento, hein, mano? Falou, um abraço. Valeu, abraço. Esse aqui é o pedágio Sem Parar do Estádio 97. Vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Alô, é o Mauro de Osasco, beleza, Sombra? Beleza, que time você torce? São Paulo, tricolor, a merda a gente vai falar e fora tá aí, gente. Ô, São Paulo! Fora a Taíde. Um abraço aí pra vocês. Então tá bom, meu beleza. Um abraço. Ok, apoiado. Apoiado. Aí, Sombra. Oi, quem é? Gilberto. Ô, Gilberto. Osasco. Opa, com certeza. Que time você torce? Vai, Corinthians! Coringão. Que Corinthians? Beleza, de Osasco, mano. Tudo bem, irmão, e você? Tranquilo. Ô, mano, pergunta pra Sombra aí, ó. Qual que é a sensação do Hexa 1? Oi, desculpa. Deixa eu só mandar um abraço. O RG! Fala, velho! Gilberto Eduardo dos Santos! Fala aí pra galera aí, ó. Qual que vai hoje aí? Hoje? Hoje é dia de. Gilberto Eduardo dos Santos! Gilberto Eduardo. É, Ciardo, velho. Passa um cremezinho que para. Sensacional! Meu Deus! Olha, bicho. Vai, próximo, tá difícil. Opa, aqui é o Guilherme de Osasco, palmeirense. Boa, Guilherme. Opa, queria dar um salve aí, ó, pro pessoal aí do grupo do WhatsApp aí, pro salve. Pessoal aí, pro palmeirense aí, pro Piraporco, pra todo mundo aí, todos os palmeirenses aí de Osasco. Nossa, aí. Boa. E é 3-1 no próximo jogo aí, ó. 2 gols do Amaral e 1 do Andrei Girona. Nossa, velho. Rapaz. Esse é louco. Falar, hein, fala, galera. Caraca, hein. Beleza. Fala, galera, beleza? Beleza. É Diego que tá falando? Beijo, Viviane, hein? Alô? Fala, velho. Estamos ouvindo. É Diego, São Paulino, eu sou lá da Raposo, tô aqui de bicicleta, venho 4 km só pra chegar aqui com vocês. Ô, obrigado. Vem pela audiência, pelo prestígio. Acompanho vocês há uns 13 anos já. E o Tricolor, vai pra Libertadores? Ah, vamos torcer, né? Pra que vá, pelo menos, pra tentar melhorar um pouco pro ano que vem, porque tá uma coisa bem complicada, né? É, tá bom. Tomara, é que, eu não sei se vai pra melhorar, mas tem que melhorar pra ir, né? Tá bom, gritaria, não tô ouvindo nada aqui. Mandar um abração pro meu parceiro, pro Levi, um camarada meu, corintiano, lá de Pirituba. Boa! E a galera que tá acompanhando a gente, valeu. Valeu, cara, muito obrigado. Olha o carinho do torcedor. Galera apoia, mano. Olha, acabou de você, aqui. Mano. Mataram tanta gente inocente na França, né, velho? Por que não... É, mano. Muito obrigado. Olha lá, a voz feminina. Muito obrigado, gente. Eu sei que não foi de coração que eles me xingaram. Vai, Corinthians! Então tá bom. Beleza, Motinha! Valeu! Mas aí, mãe, eu trouxa. Olha aí, toda a animação do pessoal aí no pedágio eu sem parar do Estádio 97. A gente vai fechando por aqui. Valeu, galera de Osasco. Obrigado ao Sem Parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Ó, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar o Sem Parar em postos de combustíveis, em shoppings, estacionamentos, aeroportos, tudo que é lugar que aceita o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. E agora, a partir do dia 1º de dezembro, você vai pro trabalho com o Sem Parar no Energia na Veia e volta pra casa com o Sem Parar no Estádio 97. Ou seja, na Energia 97 é Sem Parar. Nossa, velho, você já... E tá sem parar mesmo, você já tá falando em dezembro, cara. Sim. Nossa senhora. Aí, meu Deus do céu. É, chegou aí, gente. Caraca, velho. Brincadeira, né? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de Engove, vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É, BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos a mais ouvintes. Vamos lá, 3284-7097. Ouvintes ao vivo com a gente aqui na Energia 97. Vamos lá, toca as Drubal. Opa, abaixa o volume. Abaixa o volume aí, meu irmão. Abaixa tudo. Beleza. Alô, quem fala? Danilo. Ah, Danilo, tudo bom? Beleza, Domênico. Beleza, abaixa um pouquinho o volume, mais um pouquinho, tá bom? Danilo. Melhorou? Do quê? Danilo Fernandes. Só? Danilo Fernandes da Silva. Ah, três vezes em o goleiro do, goleiro do esporte, que era do Corinthians, Danilo Fernandes. Tá pegando quantos... bem, hein? Opa. Quantos anos, velho? 29. RG. Hoje, Danilo. Danilo, 2.9. Se você não insiste, às vezes Danilo, Danaquilo. Ah, então... sensacional. Quer dizer que, a, que se Danilo tudo salvou. Que é sexta-feira. Que se Danilo, salvou, tá, salvou. Ah, tá bom. E qual que é o bairro? Jardim Marília. Ó, Benjinho. Obrigada pela homenagem a todos do Jardim Marília. Meu time, brother. Quanto convém? É um imbecil mesmo. Qual é? Epa! Tricolor! Ó o Dema! Ó o Dema! Ó o Dema! Me diz uma coisa. Ó o Dema! Ó o Dema! Amigo! É. Mas é um cretino, né? Ô, Benja! O mano fica bem sentadinho do teu lado. Ó o Dema! O Benja fica sentadinho do teu lado? Às vezes o mano chega mais juntinho. Quando convém? Tu sai disso. Lascar, eu preciso ensaiar mais. Vamos ver. Quando convém? Quando convém? O Sombra quer dar continuidade à imitação. O cara faz a pergunta e responde. Em breve vem o segundo capítulo. Fica tranquilo. Prometo. Ô, Danilo! Oi! É, temos despedidas no São Paulo. Rogério Ceni se despedindo. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar bastante aí da promoção que nós vamos fazer para levar os ouvintes da Energia 97 na despedida do Rogério Ceni, dia 11 de dezembro, vai ser bem legal, né? Vamos até comentar sobre isso. Também temos aí a despedida de Luiz Fabiano, né? E aí, cara, Luiz Fabiano, encerrando a sua participação no São Paulo Futebol Clube, você acredita que o Luiz Fabiano vai sair com status de ídolo ou tem muito torcedor que vai, apesar de tantos gols, vai ficar assim... Não, mas não foi tudo isso. Qual a sua opinião? Olha, eu peguei a boa fase do Luiz Fabiano no São Paulo, né? Particularmente, pra mim, foi um ídolo pra gente. Pra mim, particularmente. Tá. E vai fazer falta, assim. Não tá jogando aquele futebol que eu conheci há anos atrás. Mas vai ficar assim pela história, assim. Tá certo. Pra você, quem foi melhor? Lógico, ainda foi, não é foi, porque o Luiz Fabiano ainda joga, né? Mas, pra você, quem é mais centroavante, França ou Luiz Fabiano? Nossa, pergunta... Os dois teve os seus dois momentos, né? Uhum. Cada um teve o seu momento, mas... O Luiz Fabiano acho que teve o seu melhor momento no São Paulo. O Sombra e amigo um ouvinte. Parte da torcida do São Paulo que pega no pé do Luiz Fabiano é bem motivada talvez pela segunda passagem dele pelo clube. Sim. A torcida pega no pé dele porque ele jogou mal ou porque muitas vezes ele foi expulso em momentos cruciais que deixaram, talvez, ali o São Paulo na mão? Eu acho que foi mais... Assim, a tônica é a seguinte... Que ele não ter conquistado títulos vestindo a camisa do São Paulo e muitas expulsões. Então, porque o Luiz Fabiano, em alguns momentos, Sombra, ele deixou o São Paulo a ver navios, cara. São Paulo, dependendo dele, ele foi expulso de maneira cretina. Uhum. Inclusive até em finais de campeonato, se não me engano, acho que naquela. Foi na Sul-Americana que ele foi expulso? Foi. Ou foi no jogo decisivo da Libertadores? Lá em Boca Juniors contra o Tigre. Lá em Boca. Então eu acho que o Luiz Fabiano, por esse motivo, ele acabou pecando. A torcida do São Paulo gosta do estilo guerreiro do Luiz Fabiano, é um cara maloqueirão, é um cara que se doa dentro de campo, mas é um cara também meio despirocado, velho. Não dá pra confiar. É uma granada sem pino, né, velho? É. Aí você pode perder um jogador. Mas eu acho que nessa última passagem aí, às vezes o jogador, ele acaba levando a conta do todo, viu, mano? Sim. E o São Paulo, infelizmente, nos últimos anos, ele não vive um bom momento. Agora, dizer que o São Paulo também não pôde viver bons momentos e acreditar boa parte da conta a Luiz Fabiano também é um erro. Porque um time não pode ser campeão em função de um jogador. Ah, mas é natural, Sombra, que a responsabilidade caia. Pelo menos com um peso maior em cima dos jogadores que são mais consagrados. Os jogadores. Mas se a bola não chega, o centroavante morre de fome, mano. Eu concordo, mas assim... A bola não chega. Às vezes a bola não chega, mas também tem que concordar que o Luiz Fabiano também já perdeu muito da velocidade, tá sempre impedido, tá? Agora, longe de dizer que, por exemplo, todos os males do São Paulo agora são o Luiz Fabiano. Porque pro torcedor de São Paulo, todos os males é o Luiz Fabiano, era o Maicon... era o Rafael Tolói, é o Reinaldo. Então tem muitos males dentro, né? Sim. Entre aspas, males no sentido de não gostar da atuação dos jogadores. Males é o Cebolinha falando males. É verdade. É o Cebolinha. Olha, você tá vendo pra onde, Cebolinha? Ah, pros males, né? Então, cara, agora, se você for ver por que tem tanto jogador que a torcida não gosta ao mesmo tempo, você vai ver que é um trabalho mal realizado, ou por escolhas da diretoria, ou por escolhas de técnicos equivocados em muitos momentos, pela composição de elenco. É que é normal do futebol você eleger os vilões, né? É normal, claro. Não sei se o torcedor do Santos vai eleger um vilão, por exemplo. Se o Palmeiras ganhar o campeonato, não sei se de repente o Santista vai eleger o Nilson como o vilão, gol perdido. Ah, vão lembrar. Mas não deveria. Vão lembrar. Não deveria. É lógico, dever é uma coisa, mas é normal do futebol a eleição dos vilões. Não, é normal. Não, tratar o Dudu como vilão no Paulista, ele perdeu o pênalti. Perdeu o jogo, os caras, a primeira coisa que vão dizer. E foi expulso depois. Mas então, o Nilson, infelizmente, e mesmo se o Santos for campeão, ele fica marcado pro resto da vida. Toda vez que alguém falar desse cara, vai falar, aquele que perdeu aquele gol absurdo no final da Copa. Daqui a pouco não esquece. Fica? Ah, mano, esquece, para com isso, esquece. O David ficou no Flamengo por não aquele era gol. Final. Não interessa. Mas ficou. Por aquele gol que ele perdeu. Não, mas aí. Porque é grotesco. Não importa em que situação. Mas ele já tinha uma escolha lá. Importa que você perdeu. Né? Mas precisa ver. De que forma grotesca. Se o Palmeiras chega e, por exemplo, ganha de 1-0, vai pros pênaltis e é campeão nos pênaltis. Vai ser lembrado. Fala, porra, se tivesse feito aquele gol. Se o cara tivesse feito. Se o Nilson perde pênalti. Se o Gabigol tivesse feito pênalti. Agora. Entendeu? No caso do Nilson. O que vai dizer se ele vai ser eleito o vilão ou não, e vai confirmar a chancela de vilão, vai ser o andar da carreira dele no futuro. Sim. Porque se aí ele não for legal, vai lá, puta, tá vendo? Aquele Nilson lá. Aí vai ser complicado. Mas voltando ao assunto do São Paulo, Danilo. É isso aí, cara. E é normal, o torcedor elegeu os seus vilões. Mas eu ainda acho que os grandes vilões do São Paulo Futebol Clube nos últimos anos estiveram fora do campo, viu? É verdade. Mas assim. É só uma fase do São Paulo, até acredito que isso vai ser passageira, mas é que o São Paulo é um time de história, né? E eu creio que essa má fase do São Paulo vai passar muito rápido, porque o São Paulo não pode, que nem eu tava ouvindo vocês essa semana, e o Mota falando que o São Paulo não pode pensar pequeno, e eu concordo com o Mota, que a gente tem que batalhar mesmo pra conseguir Libertadores e lutar e ganhar e voltar aquela história de São Paulo que nem antigamente, que nem a Libertadores, Campeonato Brasileiro. E tem que, o São Paulo tem que parar com essa palhaçada que tá rolando lá dentro e ser mais sério lá, porque o torcedor que mais sofre é a gente, né? Porque a gente fica desgostoso do time, tudo. Uhum. E torcer, né? Porque a única esperança pra gente agora é torcer e vamos ver se vai dar certo, né? Pro projeto de 2016 aí pro São Paulo. É, um projeto que já tá meio atrasado, que nem técnico tem, né? É, exatamente. Eu sei que o Reinaldo Lucão tá lá, mas o técnico novo não tem, não. É. Aí não adianta de querer Libertadores, mas vai de Libertadores e vai de Lucão e Reinaldo de novo. É aquela coisa, ah, é bom porque Libertadores tem uma premiação melhor, um dinheiro melhor, torcedor vai mais e tal, mas é aquela coisa, é saber que você vai entrar pro torneio só prevendo a saída, é, tentando. O bolão é que rodada você sai. Não tenho dúvida. Se o São Paulo não tiver uma grande reformulação e não tiver uma reformulação inteligente, contratando jogadores com capacidade e não é só capacidade técnica, capacidade psicológica, porque esse time ele chora, esse time é um time que tem jogadores chora que na adversidade o cara se borra, tá na cara. É, isso é verdade, porque nossa, como a gente tá sofrendo com esse time do São Paulo. É aquela zaga que morta, que não dá pra explicar, não sei o que acontece, que aquela zaga não vai pra frente, não marca, deixa o atacante livre. Assim, eu não consegui entender até agora o que o São Paulo fez esse ano. Praticamente nada. Mas perde o ano. Quando você não faz, você perde o ano. E é o que vai, é o que vai acontecer. A tendência é essa, porque daqui duas, três semanas, sei lá, neguinho tá de férias, né? A direção tem que estar trabalhando enquanto os caras estão de férias para poder se organizar. Porque você já tem janeiro, você tem competição, já tem a Libertadores, se o São Paulo pegar a Libertadores, já começa a Libertadores. Acho que pega uma pré, né? Acho que em fevereiro, sei lá. Né? Quando que começa, mano? Janeiro, fevereiro, sei lá. Libertadores? Libertadores possivelmente começará em fevereiro, aí com aquela fase... A pré-janeiro, de pré-Libertadores. Então você tá, dezembro, feriado, feriado da galera, volta em janeiro, que é aquela coisa maluca que todo mundo fica falando, que o campeonato paulista é usado para pré-temporada. Mas, porra, você não tem definido que jogador que vai ficar, que jogador que vai sair e qual é o treinador. Então, velho, perdeu o ano. Danilo? Oi? É, Rogério tá acabando. E aí, quem vai ficar no lugar dele? Para você. Ó, o Denis mostrou muito bem nessas últimas partidas. Uhum. E a gente tem que apostar nele. Ele esperou bastante tempo, a oportunidade dele tá chegando agora e ele tem que abraçar essa oportunidade e mostrar para quem veio agora, né? É verdade, eu acho que o São Paulo tá bem servido de goleiro, viu? O Denis e o Lucas Ribeiro, eu acho que tá bem servido. E tem o garoto lá da base, o Lucas Perry, que é inclusive goleiro da seleção brasileira de juniores, é reserva, mas é goleiro da seleção brasileira. É bom jogador, inclusive esse Lucas Perry foi que deu um rolo danado, ele era da Ponte Preta, foi pro São Paulo, aí o René Simões fez aquele auê todo, que o São Paulo tira o jogador, eu lembro. Você lembra? Então, esse Lucas Perry é bom goleiro, viu? É legal ver que de repente pode haver um futuro, logo, mas na base é uma coisa, sobe pro profissional é outra história. Né? Mas pelo menos é bom ver uma promessa do que um cara que você fala, puta, olha, na base não tem ninguém, nem promessa, né? Aí é triste. Ô Danilo, abraço pra você e fica ligado que ó, a partir de segunda-feira nós vamos fazer aqui o quiz pra sempre mito, tá bom? Beleza. São Paulino que entrar no ar vai participar de um pequeno quiz, tá? E os 15 ouvintes que atingirem a maior pontuação no quiz vão ganhar o privilégio de assistir o jogo de despedida do Rogério no camarote da Passaporte FC no estádio do Morumbi, com comida, bebida, e o que tiver melhor pontuação no quiz vai assistir o jogo na lateral do gramado. Bom, hein? É porque vai ter terão 131 cadeiras, uma para cada gol, ao redor do gramado. E essas cadeiras estão sendo vendidas a R$1.900 no site da Passaporte. Tem direito a levar um cascudo do Rogério. Mas, né? A gente conseguiu uma cadeira para colocar um dos ouvintes do Estádio 97 para assistir. Pô, ô Benja, vai estar levar uma bolada. Né? Os técnicos que vão dirigir, porque é o time 92-93 contra o time de 2005. É verdade que é o René, o filho do Telê? O René, o Muricy, Paulo Autuori vão ser técnicos na partida. O Rogério vai jogar nos dois times. Né? Um agora eu não sei se ele vai jogar só no gol, se ele também vai jogar na linha. Ali então, ele gosta de uma linha, hein? Exato, tem uma série de detalhes, né? É, então, vai ser um evento muito legal, vai ser muito bacana, cara. Vai ser legal demais. Então, a partir de segunda-feira, o torcedor de São Paulo que ligar vai poder participar aí desse quiz pra tentar ganhar a sua vaga. E, ó, e vai de limusine pro estádio, hein? Vai de limusine. Ah, tem esse papo aí? Os 15 vão de limo. Ô, vai, louco. Os 15 vão de limo. Ah, é? Ah, verdade. Eu, hein? É verdade. E, ó, e é legal porque são ingressos que estão sendo extremamente concorridos. Né? Serão 65 mil ingressos vendidos aí, colocados à venda. Só que a prioridade é só para sócio-torcedor, né? Até aquela dica, se você não é sócio-torcedor, melhor fazer o plano para poder comprar o ingresso aí, que senão você não vai conseguir o ingresso para participar. Tá bom? Ô, fica ligado. Aliás, quem não gostaria de ir na despedida do Rogério, não é não? Com certeza, eu gostaria muito. Então fica ligado aí no Estádio 97, quem sabe você vai ser um dos grandes sortudos, tá bom? Beleza. Valeu, obrigado. Quero mandar um abraço aí. Manda. Vai. Vou mandar um abraço pro meu irmão, Miguel Júnior, torcedor do Goiás, que já ligou aí pra vocês. Meu irmão, velho. Como é essa história? O cara torce pro Goiás e você pro São Paulo? É, quem que é de Goiás, né? Mas aí eu parti pro São Paulo. Mas você torcia pra algum time de lá antes ou não? Então, lá eu simpatizo com Goiás, mas o time de coração mesmo é o São Paulo. E o Tomate Futebol Clube. É, o Tomateiro. É Tomateiro e Sertanejo. É o que tem lá. Mandou uma moela pra minha esposa, a Rosângela. Sim. É, Rosângela. É. É hoje, hein, Rô? E nunca esqueça do Piqui também. Arroz com Piqui. É bom. É bom, Piqui. E, Dodô, você é o cara mais imparcial. Opa. Não, não é, velho. Não é novinho. O que, que foi, hein? Você é o cara mais imparcial. Desculpa. Mas quem que inventou a isso? A voz aí, do povo. Falou mesmo, aí. Não, eu não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo, sim, sim. Na urna eletrônica, não. Vocês não podem ir contra o povo. Eu posso sim. Olha, o Dodô, ele acha que ele tem um fã-clube. Muito obrigado, viu? Eu sei que vocês são... E ele dá um real pra cada cara que entra no ar pra falar. Ele disponibilizou uma verba aí. Mas olha, é uma dor de cotovelo. O Dodô tá com 50 mil reais pra dar. É igual os caras do Big Brother que contratam call center pra ficar ligando no dia da eliminação. É o Domênio. É igualzinho. Aí eles ensinam, olha, pra não dar na cara. O cotovelo é grande aqui, hein? Pra não dar na cara, você diz que torce pra outro time, não diz que é palmeirense, não. Ô, Danilo, um abraço, Danilo. Que dor de cotovelo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, da Energia 97, no oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Olha aí, o ano acabando, o seu dinheiro acabando junto com ele. Olha aí. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até para os presentes da família. E ela está sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Ipiranga, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, hein? E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, use o crédito de forma consciente. Ô, Sombrinha, rapidinho. Diga. Que o Daniel Augusto Júnior é fotógrafo oficial do Corinthians. Opa, ele beleza, já veio aqui, cara, várias vezes, nosso ouvinte assíduo. Manda e ele tá lançando demais um livro muito bacana aí, que é do Hexa, o Hexa campeão, e com um detalhe interessante. Conta você, Daniel, rapidinho. Então, primeiro agradecer mais uma vez o espaço que vocês abrem, e aqui em primeira mão, porque é a primeira divulgação que a gente está fazendo. É o livro do Hexa Campeonato. E a BB Editora fez, e o Corinthians fizeram uma coisa que, até onde eu sei, nenhum time, acho que no mundo tem. Os primeiros 400 torcedores que entrarem no site da bbeditora.com.br vão ter o seu nome na capa. Assim como o Benja acabou de ganhar o dele, como o Mano acabou de ganhar o dele. Muito obrigado, hein, Daniel? Ah, vem com a capa personalizada. A capa olha aí. É uma capa personalizada. Isso não existe, eu não conheço, pode ser que existe. Legal, hein? Eu não lembro. Muito bacana a ideia. E serão só 400? Então, os primeiros 400 terão direito a participar de um coquetel VIP no dia 7 de janeiro. Tá. Nós estamos fechando um contrato com uma grande livraria aqui na zona da Paulista. Não vou divulgar ainda, mas é 7 de janeiro. Assim que o contrato estiver fechado, a gente volta aqui até para trazer um livro para cada um de vocês. Legal. Em mãos, muito de novo. Obrigado. E vai ser dia 7 de janeiro. Depois, no 401, 402, 403... Fala aí pra pôr o livro à venda na loja do Estádio 97. Sim. Ah, Baroni Neto tá escutando. Oi. Muito boa. Ele já, falou ok, Baô. É uma baita vitrine. Põe na loja do Star 97, que põe, é loja online dos produtos do torcedor. Programa bom, tem que vender um livro bom. Pode falar palavrão? Porque vocês são foda. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Legal, legal. Volta aqui, é isso aqui. E ó, parabéns pelo seu trabalho, viu? Você é monstro, velho. É Corinthians. É muito bom. É Corinthians. É quando faz com amor, a coisa sai legal. Pra quem não conhece, é verdade o que ele tá falando. Daniel, fotógrafo do Corinthians. Muito obrigado. E além de ser gente boníssima, um baita fotógrafo, os trabalhos que ele faz são muito bacanas. Obrigado, viu, Daniel? E um abraço aí também pro Barone aí, da BB Editora. Obrigado aí pelos presentes que deram a nós. Inclusive, olha que legal. Hoje, que é aniversário do Barone, ele veio aqui no aniversário dele. Parabéns pro Barone pelo aniversário, hein? Parabéns, olha. Legal. Muito legal. Muito obrigado, valeu, Daniel. Muito parabéns. Falou, Barone. Valeu, velhinho. Falou. Ficou bacana, hein? Personalizado. É bonito. O Batata, legal. Meu amigo, já quer comprar esse livro, hein? É o Batata que o Bafo falou. Passar a informação aí, Batata. É nóis. Dodô! Eu! Sabe quando chega o verão, começa a chover, rapaz? Ah, e é complicado. Que tem infiltração na casa da galera. Olha, o pessoal tá tudo desesperado. Não é não? Essa é verdade. Agora, se você quiser acabar com esses problemas todos de infiltrações, goteiras, de umidade, você tem que proteger sua casa, cara, E para proteger, eu agora indico um produto que é o melhor. Impermeabilizantes Recubriplast. Esse é o bom, esse é o camisa 10. É verdade. Recubriplast RG, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Boa. Recubriplast é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. Ó. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. 5 anos de garantia, hein? 5? 5, RG. Você vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site legal para você procurar aí e consultar também todas as lojas. Lá no www.sinteplast.com.br. Tá bom? Acessa lá. Vou mandar um abraço aqui pro senhor Elielton. O Elielton, que é proprietário da Metrópole das Tintas, cara. Boa, Elielton. Obrigado pela audiência, viu? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Valeu. Olha. Rapaz, é capaz de hoje você ver muita gente com atitudes estranhas, viu, bicho? Sim. É verdade. Teve ouvinte que ligou hoje na rádio, cara. Os caras relatando umas situações que você não acredita que alguém possa estar passando, velho. Como assim? Tinha uma mulher que ela tava falando, me peguei imaginando com meu celular. Pegou assim, imaginando com o celular pegando fogo, hein? Chama! Mas isso é perigoso. É perigoso, perigoso isso. Teve um rapaz que ligou, não quis identificar. Sim. Disse que sonhou que tava jogando a TV do último andar. Por que essas loucuras assim, velho? Descobrimos por quê. Por quê? São os descontos de até 80% na Black Friday Mercado Livre. É, acessa lá mercadolivre.com. Você vai sonhar em se livrar de tudo só pra aproveitar. Porque o nego tá achando desculpa, inventando desculpa pra se livrar das coisas só pra poder comprar no Mercado Livre no Black Friday. Entendeu? Mercadolivre.com. Descontos de até 80%. É a Black Friday. Lembrando também que falar em Black Friday, também tá rolando aí a Black Friday da loja do Estádio 97, hein? São mais de 280 produtos com até 30% de desconto até domingo. Até domingo. Essa oportunidade para você escolher o presente do seu amigo secreto, presentes para a família. E Natal tá chegando, confraternizações. Sim. Vai lá, hein? Acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Acesse também o facebook.com/lojadoestadio97. O Estádio 97, que tem oferecimento da Esser Benjamin. É, e pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, as regiões da Augusta e da Liberdade são cheias de bons negócios, de lazer e de cultura. Lá na Augusta, a Esser tem o Belo Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora, amigão, quem visita os estandes de vendas do Belo Augusto e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale-presente de R$50 da Livraria Cultura. Isso mesmo, R$50 para você gastar como você quiser. Livros, filmes, música, games, enfim, você escolhe. E para ganhar esse presentão, vá visitar os estandes até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com um consultor Esser. Anota aí, o Belo Augusta, ele fica na Rua Augusta, 8890. E o startup fica na rua Pandiaca Lógeras, 84, aqui pertinho na Liberdade. Então, amigão, você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 para gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero. Um abração pro Rafa, Paula Horn, pra Paula Gil, pro Gui. O Rafael Horn falou que chega dia 11 de dezembro às 5 da manhã no Morumbi. Tá brincando, é mesmo? Falou, o quê? Despedido do Rogério? 5 horas da manhã, falou que vai acampar lá no dia 4. Eu ouvi dizer que ele quer comprar 130 cadeiras em volta do estádio, porque uma é nossa. Olha, quer comprar 130 cadeiras em volta. Eu não duvido. Eu não duvido não, hein? Estádio 97 da Energia 97 vai chegando ao final, mas a gente volta na segunda-feira, pois não, Domênico? Vamos dar um abraço aqui pro... Abraços. Abraço, abraço pro William, hein, lá do Projeto Abraço, pessoal bacana que tá comprando aí. Várias, aliás, já compraram, veja, já compraram várias cabines pra, do navio da Energia na Veia, várias. Sim. São poucas, mas sempre são... leva um grupo muito grande. Muito legal, um abraço a eles que são gente boa. Aprenderam a gostar do navio, que, velho. Ele diz que não gosta dos DJ, mas ele gosta do show do Rude. Gosta. Mas tem que gostar dos DJs, principalmente o Domênico Gato. Não, é nóis. Um abraço então a todo mundo. E do Instituto Inoves também, um pessoal, gente boa demais. E domingão tem uma festa bem legal. Boa. Vai arrecadar uma grana pro pessoal e é pra 7 instituições aí, gente. Bora comparecer. Assim, eu estarei tocando esse projeto dos caras do Abraço lá na Overnight. Então, bora comparecer. Mandar um abração aqui também pro meu amigo Marcão Santista aí também. Inclusive, ele comprou vários exemplares aí do livro do Gabriel também, para ajudar o Gabriel. Vamos ajudar o Gabrielzinho lá. Grande Marcão. Grande Gabriel. Queria mandar um beijo pra dona Claudete, mãe do Batata, que tatuou num braço Pelé e no outro braço Mengalvio. É a mesmo? Dona Claudete, aquela palmeirense doida. Sim, que veio aqui. Ela tinha o Pepe tatuado nas costas, ela tatuou agora Mengalvio num braço, Pelé no outro. Jamais faria isso, para de falar isso, mentira. Fez eu. Isso, Santista ela roxa. É verde. Eu sabia que ela tinha alguma coisa de Santos também. No final. Claudete, respeito, viu? Eu quero mandar um abraço pra uma galera que me acompanha muito, quero mandar um abraço pro Carreirinho. Quero um abraço pro Zé Coruja, Teco. Onde você arrumou isso aí? O Zé Pitel. Quero mandar um abraço pro Macedinho. Onde você arrumou isso aí, velho? Quero mandar um abraço pro Tonzinho. Quero mandar um abraço pro Tonzinho. Tonzinho que é meu parceiro. Tem mais uns 20 nomes, dá tempo? Não. Hoje não dá, sexta-feira não dá. Não dá, velho. Macedinho, Tonzinho. Só se for o Macedman, o Toisenberg, né? Só se for assim, cara. Ah, putz, eu esqueci. Putz, o nome do menino lá. Esqueci o cartão do cara no carro, Regi. Enquanto você lembra? Quer que eu vou lá buscar, Sombra? Você segura 5 minutos? Véio, eu vou até dar, o carro do mano pegar o cartão e já vou. Espera aí. Eu prometo que eu mandarei um abraço pros meninos aí na segunda-feira aí da loja de som automotivo lá. Os caras ouviram o programa direto. Tá vendo? Tá vendo? Tecnosound. Tecnosound. Já vazou. O pessoal ouve o programa direto. Eles ligam o som no Estádio 97 bombando na loja. E um abraço pro Vinícius Guidotti, que ganhou a camiseta do Estádio 97. Com o apoio da fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram, bonés Vista Aérea, também ganharam. Telefone 3031-2288. Todos ligaram, ganharam os bonés Vista Aérea, Estádio 97. Estádio 97 volta na segunda, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai para curtição? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Até amanhã, ou melhor, até segunda. Você continua na audiência da Energia 97. Na sequência tem Night Sessions. Tchau! Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say... Carl Cox com o Global. Energia. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. Festa de fim de ano do Energia na Veia com People. Um dos grupos de maior sucesso da história da disco music. Village People. Isso vai ser demais. Ao vivo, 11 de dezembro, no espaço Urban Stage. E mais, os DJs do Energia na Veia. E a apresentação de Silvio Ribeiro.

once in a while I try to read the crowd, get the energy of the crowd, not trying to make it too much about me, but at the same time, whatever that crowd makeup is, you know, then I just like instantly try to like just pull things and try to take them on a journey and try to like connect different, you know, music from genre, different period, you know what I'm saying, but still keep the party going. Do it, baby. Night Sessions.

brothers burning, so everybody coming across the bare surface. So please turn it up, it's 9,000 degrees and I'm burning up. My bed is ticking, so serve it up. You think that you've heard it, or you haven't heard enough. I wanna be rocking till the beat starts, but when the D-line of it, when my feet starts stomping, I'm feeling for so marvelous. When the people gather round in the flock with us, there's something that we should know now. We'll be right back.